BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Engove, vai pra balada, bom engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar mais um... Hoje diria cruel Estádio 97. Ah, muito bom cruel. Estádio 97. É, boa tarde. Sensacional. Um programa sensacional. De garbo. De quanto garbo? De garbo. Falei pro senhor, vai que é legal. De muito garbo. Vai que é legal, tô falando. Vai que é legal. Porra, o pior é que tá assim mesmo. Você sabe aqueles programas que o Covinho fala assim, não vejo a hora de começar o Estádio 97? É hoje. Porra, hoje você encontra assim, Santista, corintiano e palmeirense falando assim, parece assim, sabe aquela mina que todo mundo comeu? Aí, o que você fez com ela? Nossa, você não sabe o que eu fiz. Eu tá igual vadia aquela lá. É. O Santos foi o único que falou assim, eu só fiz mas isso. Mas só não fez porque você lembra que você falou aqui. Rogério Ceni salvou a lavoura naquele jogo com o Santos. Né? O Santos falou assim, pô, chegou gente em casa. É brincadeira. Mas vamos às manchetes do Estádio 97. Começando. Assim... Começando de baixo pra cima em ordem de intensidade. Muito bem, mas antes de começar, sobre aqui, ó. Em andamento lá na França. França 1, gol de Varane, zagueirão. Tá 0? Brasil 0, estamos chegando aos 30 aí. Brasil, gol de escanteio. O Brasil é um freguês. Um gol de escanteio parecidíssimo com o gol da Copa de 98, só trocou um lado. 38 acompanhando o jogo aí, ó. A França teve um bom momento aí logo no comecinho ali. O Jefferson fez uma baita defesa. Numa cabeçada do Benzema, ele até caiu dentro do gol ali, se enrolou inteiro com a rede. Bom Benzema, né, mano? Mas fez uma bela defesa ali, depois na sequência o Brasil também teve uma boa chance ali. É, o Elias acabou meio que furando na hora de chegar na bola lá, o goleiro tava no chão ali, o Brasil teve uma chance de abrir o placar. Aí na sequência lá, muito parecido com aquele gol que tomou em 98, o Varane meteu a testada ali e fez o gol. Mas a seleção brasileira aí já foi mais temida, viu, velho? Hoje em dia, essa seleção aí tá com uma cara de Leão Banguela, velho. Ah, mas é um amistoso. Aquele Leão castrado, Michael. A França não tem amistoso, não, velho. Na França tem que ser guerra, né? Perdemos uma final de Copa pros caras amistoso. Amistoso aonde, bacana? Eles eliminaram a gente três Copas. Virou freguesão. 86, 98, final e 2006. Então, filhão. Pô, amistoso que se dane, pô. É, se um caso, mano. Tem que moer os caras, mano. Mas a realidade do futebol brasileiro também é essa aí, gente. Ó, não tem mais o Zico. Então, não é uma seleção temida, velho. Não é mais Zico Sócrates, não, né? Hoje a seleção brasileira, a seleção brasileira hoje poderia pedir escapes, velho. Sabe quando você erra lá na bolinha de gol e fala, opa, escapes, aí volta a jogada? O Brasil tinha que ficar um tempo fora do Domenico Gato pra voltar a ficar forte. Mas é melhor jogar com a França perdendo que ganhar de El Salvador. Tá desatualizado, mano. Eu não prefiro nenhum nem outro. Tudo bem aí pra vocês? E aí, então, bem. Santos. Tudo bem, também? Santos que joga daqui a pouquinho, né? Às 21 horas, vai até a Macaca, enfrentar a Ponte Preta. O homem macaco. E tá rolando aqui uma troca, viu? Uma conversa entre Santos e Atlético Mineiro. É, Thiago Ribeiro por Pierre. É, tá tendo essa troca aí, então possivelmente deve acontecer... Thiago Ribeiro indo pra... É risco a dizer que é bom pros dois, velho. O Pierre não tá bem no Galo, tá certo? E o Thiago Ribeiro não tá bem no Santos. O Santos precisa de um volante ali de pegada, como é o caso do Pierre. E o Atlético Mineiro precisa de um segundo atacante ali, como é o caso do Thiago Ribeiro. Os dois não estão no auge, os dois não estão bem nos respectivos times. Acho que seria uma boa pros dois sair de onde estão. E o Galo gosta de um jogador que já passou pelo Cruzeiro, né? O Galo tem isso, traz bastante. É? O Thiago Ribeiro, tem vários jogadores, o próprio, aquele menino, o... Guilherme. Ele jogou o Guilherme, este mesmo, eles têm vários. Guilherme. Isso aí, Guilherme. Certo? É só emanada aí. Hoje é ponte lá, né? Cadê o... Tá aqui o torcedor. Você quer que tenha mais coisa, gente? Do Santos? Não, é que foi tão sintético, né? Ah, porque, Surma, que é a manchete rende quando tem o representante do RG aqui, número 2. Ou o Azeidão. Cláudio Azeidão não vem. Cláudio Azeidão hoje não vem. Continuando com as manchetes do Estádio 97. O oferecimento do Grupo S era o nome construído com história? Ah, Coringão, Bento, Coringão. Pô, joga hoje de novo, hein, mano? Hoje é contra... mais um jogo da saga, velho. Hoje é contra o Penapolense, às 19h30. Na Arena. Só que dessa vez, mano, serão os titulares. Né? Não vai ser o time reserva. vai ser o time que deve enfrentar a semana que vem o Danúbio, com o Guerreiro, Sheik. É isso aí então, 19h30, o Corinthians recebe o Penapolense lá na Arena. É, Bento, o Corinthians ele tá agora com o time titular, a expectativa é que o Tite entre hoje com o time titular. Não tem muito o que falar não, velho, é só lamentar aí pela Penapolense, que mais uma vez vai ser vítima do Corinthians, né? Ah, não tem jeito. É mais um que tá entrando na frente de um trem. O Corinthians hoje é um trem desgovernado, não respeita nada nem ninguém, passa por cima. Calma. Mas é verdade, ô Domênico. Deixa eu falar. O Corinthians, velho, o Corinthians, Domênico, analisa. O Corinthians hoje é como se fosse um tsunami. Ele leva barraco, ele leva mansão, ele leva o que for. Calma, calma. Independe do tamanho, independe da potência, tá certo? O Corinthians vai lá e passa o carro, velho. O Corinthians hoje é como se fosse um tsunami no futebol. Ele passa por cima de barraco, de mansão, de vila, enfim. Ele devasta cidades. O que puser na frente do Corinthians hoje, o Corinthians vai triturar, velho. E o Duque, enquanto for ganhando, ele vai falando e a gente tem que ficar quieto, velho. É verdade, gente. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Hoje, vocês falarem alguma coisa contra o Corinthians, é dar um tiro no pé. Eles vão se expor ao ridículo. Então é melhor acatar, tá certo? E ouvir o que eu digo, porque é verdade. Eu não tô sendo fanfarrão, não. O time do Corinthians é o time a ser batido hoje, não no Brasil, na América do Sul. Na América do Sul. E continua a novela, né, Bento? Quando Sim. que o Guerreiro pode ser que renove, enfim. Essa novela aí incansável também, né? O Benjamin que fica falando todo dia, não, tem que falar porque é legal. Já me encheu o saco, velho. Já me encheu o saco. Eu falei isso. Eu não aguento mais ouvir quando a porra do Guerreiro vai renovar o contrato, velho. Tá certo? Espero que logo, porque é um bom jogador. Você acha que... Mano, tem história no Coringão. Só uma pergunta. Você não acha que assim, saco, ó, esse contrato vai ser renovado? Assim, ó, o Corinthians passou semifinal, vai precisar do jogador. Você acha que é aí que vai ser o momento crucial pra fechar? Ou você acha que antes disso desenrola? Ah, eu acho que antes disso já tem que estar combinado ali alguma coisa, né, Bento? Eu acho que não pode deixar aí pra chegar muito tem próximo gol. Ali. Opa! Olha lá, ó. Gol do Brasil. Vai, corneta. Fala aí, cornetão. Opa, mano. Gol dele. Cornetão. É, o jogo Brasil. Equilibrado, você tava falando que era um monte, que chega aí, 1-1. Mas é que tá, gente, a seleção brasileira hoje é uma seleção que tem vida. Mas o jogo é equilibrado, mano. A França Imagina, também mano. Não é essa bolacha toda, ainda mais se o Pogba. Oscar, né? Oscar. Aí, ô, Bento, mas por falar em renovação de contrato, uma boa notícia aí pro Corinthians aí, é que o Malcom renovou. Até dezembro de 2019, cara. Aumentou o vínculo, né? Viu? Tem que segurar isso aí, né, mano? Aí o Corinthians ele tem 30% só do jogador, né? É, mas tá bom. Mas... Hoje o Malcom deve estar falando o quê? Uns 100 milhões de euros. 30%, 30 milhões, velho. Recupera o dinheiro do pato, velho. 100 milhões de euros. Quanto que vale isso aí? 100 milhões de euros. Tá louco, mal com as pernas, rapaz. Tá de brincadeira. Ué, recupera a grana do pato, tiozão. Tá? Mas do Corinthians é isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais aí. E o Brasil empatou, então. Gol do Oscar, né? 1-1. Gol do Firmino. Passe do Firmino. Ô, Domênico. Firmino. Liga. Do Firmino. Te falei, vai que é legal. Vai que é legal. Pô, mas eu não esperava que era tão legal assim. Eu também não esperava. Eu achava que tava assim, né, mano? Tá que nem pegar mulher fácil. Tá fácil, mano. Sabe aquela lá? Vai lá. Estádio 97. Cadê o cidadãozinho que senta ali? Cadê o cidadãozinho que senta ali? Que falou um monte, que ontem, antes do ouvinte, falou vai querer perder de quanto? Cadê o cidadão? Cadê? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ah! Boa essa aí, Benjamin. Boa. Você colocou boa. O Mota está em depressão. Mas cadê o cidadãozinho aí? Dizem cadê? Que ele estava na reunião no CT. Reunião? Já, na reunião no já, CT. Já vocês saberão onde ele está. Garanto. É sério? Reunião do CT. Covarde. Covarde. Omisso. A vergonha. Porque a vergonha. Sobra tem que vir aqui. Esse pipoqueiro que encheu o saco de todo mundo. É, exatamente. Ficou ontem. O que ele ofendeu as pessoas no Twitter ontem? Ele? Verdade. Ô! Ele respondia PNSC pra todo mundo. O quê? Tá o cara chulo, jamais baixo. Vi alguém colocar essa sigla PNSC no Twitter. Jamais. O Mota. Jamais. Jamais. Além de ofensivo, é preguiçoso escrever isso. De Israel ao Mar Morto, jamais vi alguém colocar PNSC no Twitter. É porque o meu PNSC significa... De toda a estrada que liga hebraica ao Mar Morto, nunca vi. O meu PNSC significa, por favor, não seja chato. O do Mota não, é outra coisa que eu não tenho nem coragem de repetir. Então tá muito bom. Chulo, você covarde, nunca falou uma expressão dessa na vida. Eu? É. Não. Continuando com vamos, as... vamos. Exasperantes manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se o medicamento é contraindicado em casos suspeita de dengue. Ô, seu bem, ô, Dodô. Oi. Você tomou engolve ontem? Porque foi balada, né? Foi balada. É, mas eu tô preocupado, viu? Mas aliás, tô preocupado porque o Palmeiras... Recado de São Marcos a todos. Encontrei ele ontem. São Marcos, lá. Grande São Marcos. Um abraço pro Marcão. Mandou Marcão, sim, toda hora. Ele nem conhece mais a gente, mano. Lógico, conhece. Tá maior polêmico hoje com a W Torre, você viu? Com o negócio da renda de ontem. Porque quando tem jogo, o Palmeiras tem a renda... Não, pera aí, Domênico. Vai, põe aí no placar. Ah, tá no placar? Ah. O placar do Estádio 97 informe. Nossa, aqui no programa só tem videntes. Fala aí, vovó Olímpia. Deixa eu ver aqui, 3-0 Palmeiras. Ora, vovó, tá otimista. Dois do Rafael Marques. Como? Palmeira 1. Isso aqui foi de longe, hein, ó. É lá dentro. Palmeiras 2. Palmeiras 3. Brasil! Parou por aí, mas podia ter sido mais. Que pena. Achei que era o Botafogo lá de Ribeirão, pra camisa. Não era, era o São Paulo mesmo. Mas nem tudo é alegria, notícia. Mas nem tudo é alegria. Mas nem tudo é alegria. Notícia triste pra torcida do Palmeira. Palmeiras ontem ficaram apenas com 5% da renda, pois foi combinado com a W Torre essa porcentagem em dias de show. E o Dudu, aquele lance no Edson Sirva, hein? Ó, ó. E vai no cavalinho, vai, vai, vai. Ah, você entendeu o que era pra falar, Benja? Ah, seu Bento, fala de nós que eu tô nojento pra cacete, seu Bento. Que eu não vi você nojento. Fala que eu tô. Hein? Mas eu tô muito nojento hoje. Você também. Aquela expressão montou em cima ontem foi verdade. Eu acho que o Dudu ele fez de propósito aqui. Ele é sacana, aquele Dudu. Mas obrigado a informação que chegou. Palma pra ele, porque futebol é isso. O cara informação, tem que ser informação do Alegretti, que São Paulo fechou o patrocínio máximo com a linha do metrô Vermelha. Isso é boa. Itaquera Barra Funda. Entendeu? Itaquera Barra Funda. É boa, Alegretti, é nóis. Mas fala aí, seu Bento, fala de nós aí, que é legal. Fala de nós. Hoje... Mas fala muito de nós, muito. Tá aí fala pra cacete, né? De hoje nós, foi... seu Bento. Hoje dia foi de ver gols, né? De ver jogar. Não, de ver gols não, pé. De ver show, que gols. Porra, o cara faz um gol do meio da rua, um baita. E ó, o FIFA, não precisa nem fazer eleição. Buscas. O gol mais bonito do ano é o do Robinho. Robinho ontem, que é o verdadeiro Robinho, não é aquele que tá lá embaixo, né, na baixada. Esse é o verdadeiro. Faz gol bonito. O gol mais bonito do ano, seu Bento. Pode guardar. O mais bonito do ano. Foi fazer eleição, não. É ontem. Foi. Pronto. Continua. Vai lá. Ah, Domênico. Pô, hoje é isso aí, né? Hoje é festa. Festeirei, né? Fazer o quê? É, olha... Tem muito falar do Palmeiras ontem. Foi 3-0. Fazia tempo que jogava um clássico, jogou bem. Há tempos que o Palmeiras não jogava daquele jeito. Principalmente o último clássico vencido foi contra o São Paulo ano passado. O Fernando Prass tá muito feliz que não vai ter que pagar a lavagem da camisa. E o Fernando Prass foi embora, parece que nem tomou banho. Não tomou banho, não vai ter que. Ele caiu uma vez só numa defesa no primeiro tempo ali. Só, hein, mano? Se o goleiro fosse você, era a mesma coisa, hein, mano? Então é isso aí do Palmeira. Tá lá. Parece um cone lá, não tomava banho. Algumas coisas que devem ser ditas, falando sério um pouco com relação ao jogo. Fazia tempo que eu não via o time do Palmeiras entrando com uma garra e com vontade de vencer. Era isso que eu tava cobrando. É isso que o torcedor do Palmeiras cobra do time. É lógico, o Oswaldo de Oliveira falou, agora é Iron Maiden, viu como mudou? Como assim agora é Iron Maiden? Você não viu? Não vi. Não vi. Na terça-feira ele deu uma entrevista, ele deu embora e falou, chega de Beatles, agora o Palmeiras vai ser Iron Maiden. Ah, falou? Falou, aí, ó. Ah, então. Ele quer dizer que agora assim, ele vai ser radical. Olha o The Number of the Beast. Mas o Beatles é legal também. Então, mas Iron Maiden é o que aconteceu. Se for assim, então que seja Iron Maiden. Não faz mal, eu vou começar a gostar de Iron Maiden. Mas com essa frase aí, o Oswaldo Oliveira deixou claro que ele vendeu a alma pro diabo. Mais cedo ou mais tarde, o diabo volta pra cobrar esse preço. Ele pode vender até pro... Então, mas pode chegar na final e perder. Até pro doutor... Com relação ao jogo, o Palmeiras entrou com uma vontade muito grande de vencer o jogo. Tive uma informação, né? Qual a informação? O Palmeiras demorou para entrar em campo devido... 10 minutos quase, Domingo. A informação que me chegou. Uma coisa que seja verdade absoluta. A informação chega e de uma fonte boa. E o Paulo Nobre fechou a porta lá com os caras e cobrou dos caras essa vitória. E o ônibus também chegou atrasado 40 minutos. É, e também teve essa conversa também. Esse negócio do ônibus também... Mas a polícia mudou sim o caminho e o ônibus chegou 40 minutos atrasado também. Ah, bom, também. Bom, também. E parece que tem multa, né? um barão por minuto. R$1.000 por minuto. Ah, acho que atrasou 11 mil. Paga lá, o Palmeiras vai pagar lá e tá tudo certo. Tira do café do Dudu. E cobrou, né? Agora, o Palmeiras entrou com uma vontade muito grande e o time de São Paulo me impressionou pela falta de vontade. Me impressionou porque é um time que vem praticamente o mesmo do ano passado, que foi vice-campeão do Brasil. Vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Então me assustou muito o time abatido do São Paulo daquele jeito. Outra coisa que me assustou muito, que no meu ponto de vista foi preponderante para a vitória do Palmeiras expressiva, foi a expulsão do zagueiro Tolói, né? O Tolói foi muito infantil com o Dudu. Desculpa, queria dizer que ele cotovelou, que não sei, até o Muricy falou na entrevista coletiva, falou que não tem essa de cotovelada. Mas que ele deu, ele deu. É, mas até o Muricy falou... Mas o Muricy falou embasado numa imagem que ele viu no celular. No celular, às vezes, no calor do jogo, você não consegue analisar com calma. Mas que o Dudu deu a cotovelada, ele deu. Ele deu, mas não pode revidar daquele jeito. Não, mas o Tolói foi infantil. Eu não tô justificando a atitude do Tolói, mas que o Dudu deu, ele deu. Ali, mas... Tudo bem, ali era uma disputa de bola, tava disputando a bola ali, entendeu, mano? E aí, no meu ponto de vista, disputa de bola e tal. E o lance passou. E aí ficou sem bola e o cara foi lá e deu sem bola no cara. Então não pode perder a cabeça por causa daquilo. Foi a sintosa. Agressão sintosa. O que o Rafael Tolói fez, o Domenico, foi infantil. É que ele tomou, ele ficou revoltado e foi pra cima do cara, não deveria ter ido. Não pode. Não é jogo de condomínio do prédio, né, velho? Porque até aquele instante lá, mano, o Palmeiras vencia por 1-0, o São Paulo precisaria correr atrás ali do resultado. Então, assim, não pode perder a cabeça com, sei lá, quantos minutos? 9? Não lembro quando foi. Sim, 8 minutos, eu acho. 10 minutos de jogo. Pouquíssimo tempo o cara ser expulso numa partida de futebol, que você tá perdendo o jogo. Tomar um gol daquele que tomou o primeiro também. Então, no meu ponto de vista, olha só, existem muitos pontos de vista que vocês podem discutir, pode falar o que for. O Rogério Ceni, a falha do Rogério Ceni, não sei, cara, não sei se foi uma falha, porque, olha, a bola foi atrasada pro Rogério. O Dudu foi pressionar essa bola, repara no replay, pressionou o Rogério. O Rogério não conseguiu chutar como ele gosta de chutar, de lançar a bola do jeito certinho. Ele acabou chutando de qualquer jeito, foi até meio... Falhou na reposição. Displicente. Não sei se é displicente, mas tipo aquela, quase uma pra trás, né? Que foi meio... De rosqueta. Ganhou altura e não ganhou força. Rosqueta, foi parar lá no Robinho, o Robinho viu ele adiantado e tentou o chute. Ué, isso é normal, tentou o chute e foi muito feliz no chute dele. E... É que não depois... foi frango do Rogério, mas foi falha, né? Tanto pelo chute, quanto na hora que ele voltou pro gol. Mas não acho que seja ali o fator preponderante da vitória do Palmeiras, mano. Acho que o São Paulo poderia ter... Claro, aquele ímpeto de torcida tava quase em maioria, claro, óbvio, né? Tava 200 conto lá pro São Paulo. Claro que tinha um pouco São Paulino. Então você tinha lá 28, 30 mil pessoas e você tinha lá, sei lá, 200 São Paulinos lá e o resto do Palmeiras. Então a maioria palmeirense. Você, evidentemente, que tenha uns 15 minutos iniciais de pressão. Não tem a dúvida disso. Tem aquela pressão inicial. Tem que esperar esfriar o jogo e tentar dominar, mano. Mas não pode perder a cabeça. O Tolói foi, pra mim, na minha opinião, preponderante pra vitória do Palmeiras. E o Palmeiras soube explorar aí as adversidades do São Paulo, com jogador a menos, e aproveitou as oportunidades. Ah, muito rápido o ataque do Palmeiras. Poderia ter feito mais gols, perdeu alguns gols dentro da área. Perdeu muita. Teve um lance lá que foi meio que tipo Barcelona mesmo. Toque de bola envolvente, tocando rápido e entrando na cara do goleiro e perdeu o gol. Né? Acho que foi no segundo tempo, Gabriel com o Gabriel lá. Mas, enfim, foi um jogo muito bom do Palmeiras. O que me resta saber. Desse aqui, o que resta. Quem que trouxe o chocolate pra nós? É, tem que pegar o nome do rapaz, da moça. Obrigado. O chocolate aqui, ó. Boa. Mas tem que pegar o nome da moça, da crédito. É, vai passar. Já é difícil trazer coisa pra nós. Quando traz, não dá crédito, bom. Tem que dar crédito. É isso? Então, assim, de uma forma geral, o jogo ficou na mão. O jogo ficou. A Miriam. Obrigado, Miriam, pelo chocolate. O jogo ficou na mão do Palmeiras, o Palmeiras dominou, fez um gol, fez um segundo gol muito bonito até do Rafael Marques. E fez ontem, até me assustou o Rafael Marques, viu? Me assustou. Fora do normal. Fazendo um bom jogo de futebol, jogando muito bem. O Dudu, o Dudu é um bom jogador, né? Sempre foi bom jogador. E o Zé Roberto, um monstro, hein? Jogou muito. Com 40 anos de estar jogando, é impressionante. Brincadeira mesmo. Impressionante. Viu como não precisa do Valdívia, Domenico? Não, ontem realmente... Mas aí que tá, mano. Eu quero saber se ontem o Palmeiras foi tão bem ou jogou tão bem porque o São Paulo também foi tão mal. Ah, discordo. Não, mas precisa saber tudo. Eu pergunto isso e fico com essa dúvida. O Palmeiras entrou com sangue nos olhos. Sim, entrou com sangue nos olhos, mas não tenha dúvida. Não tô dizendo que não entrou. Por que que não entrou? Mas se não tiver sangue no olho, você fica cego. Mas por que que não entrou e não entra todos os jogos assim? Porque nem todos os jogos são clássicos. O Palmeiras, pergunte pra qualquer Palmeiras se ele tava achando que o Palmeiras ia meter goleada no São Paulo. Não achava. O São Paulo é um time que com o Palmeiras nos últimos anos tem tido uma rivalidade acima da média. E agora em especial, tem o lance lá da briga do Aidar com o Paulo Nobre. Teve o lance do negócio do Allan Kardec, o negócio do Dudu. Sabe, tinha tudo uma... É óbvio que o Paulo Nobre queria ontem. O Paulo Nobre deve ter dormido ontem de alegria. E a informação que eu tenho é que ele foi lá no vestiário. Então lógico que é lógico que entrou de forma diferente ontem. E eu concordo com o Twitter que a galera mandou desde ontem. Quem tem 40 anos? O Ganso ou o Zé Roberto? Verdade. Mas você pega no pé do Ganso, hein, Beijão? Quando o Palmeiras contratou o Zé Roberto, falei pro Dodô. Falei, Dodô, a melhor contratação do Palmeiras. Falou mesmo. O Zé Roberto é monstro. Verdade. Monstro. E com relação à expulsão do Michel Bastos, que no meu ponto de vista, foi o melhor jogador do São Paulo, se é que pode citar algum como melhor do São Paulo. Pelo menos a parte. É o único que não se escondeu, ele queria jogar. E ele realmente, depois ele percebeu que fez uma bobagem, foi com a trava alta, mereceu ser expulso. Não perdi, tomando chocolate, né, Romero? E aí ele, acho que também tem aquela coisa, do... Ah, tô correndo pra caramba, tentando esforçar. No meio de uma parte de gente. Ninguém faz porra nenhuma, então vai pro inferno é tudo, sabe assim? Mas o Michel... Até o Arouca se assustou, né? Mas o Michel Domenech, que é um jogador, que eu vou falar uma coisa, perdendo o jogo 3-0, ele não cansava de se apresentar. E fiquei sabendo, Porto, que ele foi lá no vestiário do Palmeiras, ele pediu desculpa ao Arouca, depois falou na imprensa. É isso muito legal da atitude dele, né? É, mas ele podia ter quebrado o jogador, né? Não, ele foi com o pé alto mesmo, trava alto. Pensa quente, mano, não é do cara. O Campeonato Brasileiro do ano passado, ele chutou a cara do jogador Figueirense. Outro que jogou uma barbaridade ontem foi o Arouca. O Arouca jogou muito, mano. Nossa. Jogou muito. Faz tempo que o Palmeiras não tem um volante igual esse cara aí. E o menino Gabriel também, Domênico. O Gabriel que vem muito bom. Eu não conhecia tanto jogador, mas ele Portugal, é muito bom. Olha, é difícil falar quem é que não foi bem, porque o time do Palmeiras jogou muita bola ontem. Jogou mesmo com vontade de vencer um jogo, sabe? Aproveitou tudo que tinha que aproveitar e, no meu ponto de vista, tirou o pé sim no segundo tempo. Aliviou. Ah, tirou o pé, mas isso é praticamente meio que normal nos jogos de time grandes, né? Tem um certo respeito. Ah, rola aquele respeito. A ética, né? Acho que sim. Acho que até jogador mesmo, com jogador, né? Sei lá. Se pudesse fazer um quartinho, eu faria, mas se também não fez, não fez. O Palmeiras perdeu um gol no primeiro tempo com o Tóbio, Domênico. Incrível, o cara foi pra linha de fundo. Não sei qual foi o jogador do Palmeiras. Cruzou ela dentro da pequena área, o Tóbio perdeu o gol. E ontem, só com relação ao Gabriel que entrou, né? O Gabriel, ele não entrou da forma que vem entrando, né? O menino Gabriel entrou meio assustado, né? Eu percebi ontem que assustou, né? A grandeza do jogo, já tava ganhando 3-0 e entrou meio... Mas acho que faz parte da... Por isso que o Oswaldo tem razão, calma. Não, sim, calma. Nesse aspecto temos que dar o braço torcer. E se o Oswaldo conseguiu implantar isso que eu vi ontem, eu vou dizer uma coisa, eu vou elogiar todo dia o Oswaldo. Viu? Não, eu quero esperar, por isso que eu falei, mano, eu quero ver se foi ontem. Eu quero ver se o Palmeiras vai continuar jogando desse jeito. Porque se jogar desse jeito, dificilmente será vencido. Você viu a entrevista do Fernando Prass ontem? Ah, não vi. Os jogadores do Palmeiras e o Oswaldo Oliveira... Então, se o Oswaldo fez ontem o que fez e vai continuar fazendo, eu gostaria de queimar minha língua. Quero queimar. Mas aí a Iron Maiden é diferente. O que é Iron Maiden? O Oswaldo falou... Não, mas o Oswaldo ontem, o Fernando Prass, jogador do Palmeiras, falou: os caras estão com o pé no chão. O Fernando Prass falou: ó, não fica achando, não, que agora acertou tudo, o Palmeiras resolveu tudo. Tá formando o time, vai ter jogo que vai jogar mal. Tem que jogar com vontade, Benjamin. A vontade que foi mostrada ontem tem que ser mostrada em todo jogo. Mas o Fernando Prass falou: não somos tudo isso? Não, não foi isso que ele falou. Ele falou pra ter calma, que não é porque ganhou do São Paulo de ontem. E tá formando o time. O Oswaldo Oliveira falou na entrevista: olha, deu tudo certo, o São Paulo perdeu o jogo, fizemos o gol no começo. Quer dizer, calma, também eu tenho torcido não achar que agora... Mas não é a hora de jogar essa água no chope, né? Mas nunca tá no chope, mano. É a mesma coisa, aquele moleque... É aquele moleque... não achar que o Palmeiras virou Barcelona, mas, velho, curte o momento. É igual aquele moleque, Sombrar, que nunca vai bem em matemática, sabe, Domingo? Aí ele chega lá com aquela prova assim, fala: paiê, levanta a prova assim, ó, um 10, um A. Mas era a prova com consulta. Aí chega lá, o pai chama o vizinho, faz um churrasco pro moleque, tá certo? Pega e fala: ó, meu filho é um gênio, meu filho é o novo Einstein, tá certo? Meu filho é um matemático, vai ganhar o prêmio Nobel de matemática. Aí o filho vai lá e pega e fala: calma, pai, não é assim. É. Deixa o pai fazer um churrasco, deixa eu ganhar um videogame. Mas o torcedor hoje, ontem, tem que zoar, tem que comemorar. Não, mas deixa ele zoar. Os caras não, os caras tá só, o Oswaldo de Oliveira tá certo. Desmente hoje, depois de amanhã. O Oswaldo de Oliveira é Domênico, curte o momento primeiro. Sim. Eu tô falando da parte séria, mano, entendeu? Eu também tô. Acho E se foi feito isso pelo Oswaldo, só Oswaldo, porra, vou elogiar todo dia aqui ele. O presidente participou, quero ver os outros jogos. Né? Quero ver os outros jogos. Se o Paulo Nobre participou, ele que apareça sempre. Ó, eu acho que o Oswaldo, Domenico, deve ter ligado pro Tite, e o Tite deu a preleção pro Palmeiras. Eu acho, mano. Colocou no Viva Voz ali, tá ligado? Aí o Tite foi lá e falou com o elenco se motivou. E não gostei do prazo. Por quê? Muito apagado no jogo. Ah, não apareceu. Muito apagado. Não gostei, mano. Jogador da tô preocupado com a renda do jogo. Ele e outra coisa, hein? Jogo, se escondeu do jogo, pô. Não apareceu, não vi ele. Outra coisa aí, viu, seu Bento? Opa. A audiência da televisão foi a maior dos clássicos ontem. Ah, é? Eu não vi essa reportagem. Eu mostro pra você. Então mostra pra você. Fala, o Mano vai contestar. Não, não quero contestar, não. Isso é informação, gente. Essa é a primeira. A segunda é Palmeiras e Santos. E mostro e provo. Não tem esse troço comigo, não. Deixa eu pegar aqui. Mas você ficou feliz com o jogo? Ficou, né? Porra, não tem coisa. Não, vou ficar triste. Porque o Domenico. Vou ficar triste. Tá super triste. Mas o Domenico é um cara ressabiado. Vocês estão falando zoando, mas o Domenico é um cara pé no chão. Ah, né? Domenico é um cara. Eu sou pé no chão, mas hoje eu tenho que. Tá contentão. Sim, eu vou pegar aqui, mas eu não sei onde que tá aqui a matéria, mas eu vou pegar aqui pra você, tá bom? Mas você tá se referindo a clássicos no Campeonato Paulista? É, nesse ano. Ah, porque o Corinthians já pegou o São Paulo na Libertadores aí e foi uma audiência expressiva, hein? Ah, não sei se é bom, eu vou ver isso aí, mano. Vou ver isso aqui, tá? Quase certeza que foi, hein? Porque eu acho que dos jogos que aconteceram até agora no Brasil... Eu acho que porém São Paulo na estreia da Libertadores, na fase de grupo. Já vamos continuar com as manchetes, já vamos falar do São Paulo, sim, claro, e deve ser falado. Mas antes, lembrando, atenção você que está nas ruas de São Paulo, está rolando agora o pedágio do Estádio 97 com o pessoal do Sem Parar. Atenção, atenção, você quer conhecer o Motinha? Ah, o Motinha tá lá, quer mandar um chupa-mota? Hoje é o dia. Para as heróis da Força Expedicionária Brasileira, em Santana, frente ao quartel do Corpo de Bombeiros, ali na Avenida Brás Leme, tá rolando agora o pedágio do Estádio 97. Passe por lá, você poderá ganhar bonés, camisetas do Estádio 97 e mais, você poderá concorrer a vagas no torneio de pôquer do Estádio 97. Olha, sabe como que é? Você chega lá no pedágio e fala... Quero tirar 5 cartas do baralho. Você tira 5 cartas do baralho. Todo mundo que quiser participar do torneio vai lá e tira 5 cartas do baralho. Os 5 melhores jogos que saírem no baralho, os 5 melhores jogos, vão ganhar vagas no segundo torneio de pôquer do Estádio 97. E o Motinha é o croupier. E o Motinha só dando as cartas. Distribuindo. Ele não dá, distribui. Ele tá na rua? Ele distribui. Tá lá. Tá lá. Então, atenção. Pedágio Estádio 97 Sem Parar agora, na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, em Santana, frente ao quartel do Corpo de Bombeiros, junto à Avenida Brás Leme, em frente ao Campo de Marte. Passe por lá. É da minha casa. Daqui a pouco a gente vai colocar o Motinha no ar, vai colocar o Vintes no ar. E ó, passando por lá, participando do pedágio, você ainda tem a oportunidade de instalar o Sem Parar no seu automóvel e ganhar ingressos de cinema. Boa, e não esqueça. Tudo isso? Não esqueça de mandar um chupa, Motinha. Vai pro torneio, está você parar e ganha ingresso. Chupa, Motinha. Vou falar, viu, Sombra? Uhum. Essa foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, velho. Foi. Pode, né, passar em cancela de shopping. Nossa. É verdade, eu também tenho. Pedágio em estrada, você vê aquela baita fila no pedágio, você passa ali do lado. Mas, mano, que a gente no dia a dia. A gente no dia a dia, às vezes. É tanto trânsito, é tanta coisa que vai coibindo a gente, enchendo o saco. Tudo que é pra facilitar. Nem facilitou. Então, passe agora. Pedágio Estádio 97 Sem Parar, para as heróis da Força Expedicionária Brasileira em Santana. Passe por lá, em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros. Mota tá por lá. Pegue seu adesivo da Energia 97. Tente a sua vaga no seu segundo torneio de pôquer. E, ó, quem está lá o Sem Parar, ganha ingresso de cinema, tá bom? Galera, Zona Norte, todo mundo indo para lá. Daqui a pouco vão colocar uma galerinha aqui também para participar no ar, seu Bento. Ah, Sombra. Não tá dia ready, seguinte, porra nenhuma. Aí azedou, hein, Sombra? Azedou, coalhou. Jogo de ontem, hoje à tarde, segundo informações, uma reunião à tarde aí, por volta da 1 da tarde, 2 da tarde, entre Muricy e a diretoria do São Paulo. Muricy teria colocado o cargo à disposição. É verdade, e, é. Onde a diretoria não concordou. Não concordou. E ele segue. Não quiseram, né, entre aspas, demitir. Foi uma hora de reunião, isso, lá com a Ataíde Gil Guerreiro, Gustavo, Milton Cruz, o Tata, Muricy. Diz que o Muricy chegou e falou, ó, galera, se quiser eu saio. O Muricy parece que pegou o violino, pra lembrar o Titanic, quando tava afundando, sim, pegou o violino, começou ele, o Tata, o Milton Cruz. O Ataíde que falou ontem, ao final do jogo, que tava muito nervoso pra dar qualquer declaração ali, o Ataíde, né? O Guerreiro deu uma entrevista bem... forte, bem forte agora. Acabou de dar uma entrevista bem forte aos órgãos de imprensa presentes no CCT, né? Mas antes de falar sobre o que o Ataíde falou, porque todo São Paulino hoje quer saber... As pessoas escrevem, né? Assim, é ouvir você, às vezes, tem muita gente aí. Se é o Palmeiras que perde, se é o Corinthians, se é o Santos, quer que nós aqui sejamos, às vezes, uma voz de desabafo. Entendo que a gente não fala por todos, mas a gente fala por boa parcela das pessoas. Sim. Existe, muitas vezes, um sentimento em comum em relação às coisas que acontecem. Então, em relação ao jogo de ontem, gente, o São Paulo foi apenas, mais uma vez, o São Paulo que vem sendo. Que vem sendo, não vem sendo com C, que vem sendo com S, tá certo? É esse mesmo São Paulo, do futebol medíocre, do futebol covarde, do futebol que fuzila apenas times do Campeonato Paulista, que tem cara de segunda e de terceira divisão, só isso. Aí você, tá falando hoje, né? Nunca fala nada, sem falar devagar, não. Todo jogo aqui de São Paulo eu venho falando. Ah, o Rogério errou, verdade, perdeu tempo de bola, verdade. Tá errado, Rogério. Os bons também erram, mas errou. Tolói, você levou lá um cutucão no estômago? Levou, de fato. Não significa que tem que revidar. Não mostrou maturidade pra atuar numa equipe que disputa títulos, senhor Tolói. A partir do momento que você vai querer revidar, você não mostra ali que está sendo o Garra representando. Mostra falta de inteligência e equilíbrio emocional. Ah, mas com um a menos, ficou difícil. Sem um a menos, com dois a menos, com um a mais, São Paulo perderia. Perderia. Sabe por quê? Porque o São Paulo, quando pega os times grandes, vem sendo esse time de jogadores com atitude covarde. É nítido. Quando você viu o São Paulo atuando nos dois jogos contra o Corinthians, principalmente lá na Arena do Corinthians, foi nítido quando vimos o São Paulo contra o Santos. Nítido. E ontem, nítido com uma... Olha, com uma... definição de imagens fantástica. Jogadores borrados, sem a menor confiança naquilo que poderiam fazer, e se é que tinha uma orientação correta a fazer dentro de campo. Time covarde. Parece que não confiam naquilo que podem fazer. É ridículo. Ah, mas olha, o salário aí andava atrasado. Tinha pressão na comissão técnica. Que o Aidar e etc. Que o Aidar lá vem fazendo um monte aí de declarações infelizes, ou vinha fazendo. Atitudes aí as quais foram extremamente debatidas no conselho pelos torcedores do São Paulo. Isso não se nega. Só que é o seguinte, se o Aidar é o dono do restaurante, por outro lado, é um restaurante que tem lá os seus bons ingredientes, que dá todas as condições, a cozinha é boa. Quem faz a comida é o chefe. É o chefe que faz a comida. E esse chefe já teve muitas estrelas em tudo que é guia, é importante. Mas não tem mais, tá defasado. Tá defasado. E quantas vezes a gente não vê aí... Eu leio muito, às vezes acompanho setoristas que acompanham o São Paulo, alguns setoristas que chegam e falam, olha, não tem treino, não tem treino, tem conversa, tem muito rachão, muito papo e não tem treino. Ah, eu não vou lá, mas eu leio alguns setoristas que dizem isso sim, dizem. Como assim? E realmente aquilo que São Paulo apresenta em campo... É algo que mostra. Não tem treino. Não tem uma jogada. O padrão de jogo montado é ineficaz para aqueles jogadores que São Paulo tem. Senhor Muricy, com toda a gratidão do mundo, mas ontem, na entrevista, o senhor mesmo, com todo o respeito que o Muricy merece, com toda a história, a gente via na cara dele o sofrimento dele ontem em campo. Via, claro que via o sofrimento dele. A hora que o Michel Bastos tirou a bola dele, você viu o sofrimento? Foi até ríspido, não sei porque que ele fez aquilo com o Muricy. Ele é São Paulino demais, o Muricy. Mas o fato de ser São Paulino demais e ter feito muito pelo São Paulo não significa que agora todos os erros são inerentes aos demais e não ao próprio técnico. Vai morrer abraçado com o Ganso, vai. Vai morrer abraçado com convicções, das quais eu não consigo imaginar um técnico profissional da qualidade do Muricy fazer. São Paulo com um a menos, você fala. Quem que vai sair com um a menos? Com um a menos, menos espaço. Vai sair aquele que ocupa menos espaço, que se apresenta menos pro jogo. Aí ele vai e tira o Pato, que vem sendo um dos melhores jogadores do São Paulo, e morre abraçado com o Ganso. É terrível. Aí você vai ver o jogo, não bastasse toda aquela nítida sensação de que cada jogador do São Paulo que estava em campo não sabia o que fazer em campo. Aí vê o posicionamento de Allan Kardec caindo pela ponta direita. Aí, daqui a pouco vai ter torcedor falando, nossa, compramos uma porcaria. Deixa eu falar um negócio. Às vezes, o jogador também é vítima de ser mal utilizado. Também é. Porque gasolina você põe no tanque. Você não põe ali no negocinho de limpar o para-brisa. Mal posicionado, mal orientado, perdido. Aí fala, não, mas tem jogador ruim. Agora vocês vão me dizer que, por exemplo, que Santos, Palmeiras e São Paulo, todos têm jogadores melhores. Santos, Palmeiras e Corinthians, todos têm muitos jogadores melhores que São Paulo. Alguém aqui vai dizer que Fagner e Fábio Santos são laterais dos sonhos? Nem seleção brasileira vestiram camisa. Nem vestem e não vão vestir. O Fagner acho que já foi, hein? Se foi, base. Se foi, é do mesmo jeito que uma vez foi aquele lá, o Leomar do Sport. Que importa aí. É. Mas pra ir, mano, tem muito nego que vai com facilidade. É lamentável o trabalho. É lamentável o trabalho. É ridículo o trabalho. E aí você fala, não, mas outros jogadores são melhores. Se ontem tivesse lá Fagner e Fábio Santos na lateral de São Paulo, ia ser medíocre do mesmo jeito. Porque quando você tem um técnico fazendo um bom trabalho, a diferença, ela surge. Ela surge. Aquele que é ruim, quando você tem um técnico fazendo um bom trabalho, o técnico consegue entender as limitações do jogador e fazer com que aquele jogador atue no seu melhor. E aquilo que é ruim vira mediano. Aquilo que é mediano parece bom. Mas quando o trabalho é ruim, aquilo que é ruim fica horroroso. Aquilo que é mediano fica horroroso. E aquilo que é bom fica mediano. Então, por mais créditos que tenha, eu não consigo enxergar outra possibilidade que não seja... Aliás, quem endossa o que eu estou dizendo foi o próprio senhor técnico Muricy Ramalho ontem. Ele falou assim, eu assumo. Eu não tô conseguindo fazer jogar. Eu nem tenho mais o que falar. Já falei. Não tenho o que fazer. Não tenho... E há uma semana atrás, ele falava assim, não, agora menos treino, mais papo. Treinar não é tanto assim. Tem que ter papo. Ora as bolas. Precisa ter papo, mas o papo não funciona mais. Precisa ter papo porque também não precisa treinar tanto. O treino, eles já sabem o que tem que fazer. Já sabem? E é isso que eles vêm fazendo nos clássicos, nos jogos importantes. Sem contar as dificuldades, muitas vezes, de vencer um simples time medíocre como o 15 de Piracicaba. Pelo amor de Deus! Trabalho horroroso. Horroroso. Pífio. Ah, mas tem muita coisa. Você não sabe o que acontece lá nos bastidores. Eu não sei como o Mano não sabe do Corinthians, como o Domênico não sabe do Palmeiras. Eu sou um torcedor. E sei que o treinador do meu time é o Muricy. E sei que é impressionante como que pôde fazer um time despencar tanto de um ano para o outro. Não que o ano passado tivesse sido uma grande maravilha. Melhorou. Melhorou. Mas pelo amor de Deus, vai morrer abraçado com as convicções. Ontem até pensei assim, nossa, graças a Deus, o Luiz Fabiano machucou, não vai pro jogo. Mas ó, mais do que a ausência do Luiz Fabiano, mas precisa muito treino aí, viu? Mas precisa muita coisa melhorar aí, viu? Muita. E ó, foi expulso, mas jogador que mostrou ter coragem em campo foi o Michel Bastos. Foi expulso? É. Não deve ser multado não, porque desde o primeiro minuto foi o cara que deu a cara pra bater. Foi o cara que deu a cara pra bater. Um dos poucos que não tava lá perdido em campo, se desdobrando. Tem gol. Tem gol de quem? Brasil. Pegaram do Palmeiras. Neymar. Não, não é do Palmeiras. Olha, vou falar um negócio pra vocês. Vocês aí, torcedores, vocês que estão dentro do CT, vocês que estão aí nos corredores do Mumbi, vocês podem ter mil teses, mas essa é a grande verdade. São Paulo se apresenta com futebol medíocre, covarde, indecente e vexatório. E nós, como torcedores, sabemos que o quê? Que o técnico e os jogadores têm que resolver isso. Entre eles, isso aí tem que ser resolvido. Porque não são jogadores tão ruins. Não são jogadores tão ruins. E no começo do ano, pô, Michel Bastos... Eu não vou nem mais falar aqui do Ganso. Não vou. Allan Kardec, o ano passado, tava bem pra caramba. Agora deixou de ser bom. Ou o Arouca era bom no Santos, vem pro São Paulo, fica ruim, vai pro Palmeiras, fica bom. Ou será que é o trabalho no Morumbi que anda prejudicando muita gente? Tem jogador que dá o cara a tapa lá, que não tem medo do pau, que vai pra cima pro drible? Como que começa no banco de reservas, que é o caso do Centurion? Como? É uma vergonha. É uma vergonha. E digo... O São Paulo, ó, ontem foi a cereja do bolo. Tudo que eu tô falando agora, já falei contra o Corinthians, já falei contra o Santos, você entendeu? Ah, não é pra perder pro Palmeiras? Pô, quem quer? Ninguém gosta de perder pra rival. Ontem foi a cereja do bolo e tá com cara que semana que vem contra o São Lourenço será a torta na cara. Vai ser feio, feio. Se foi pressão ontem contra o Palmeiras, que não jogava bem até um dia anterior... Quero ver como vai ser contra o San Lorenzo. Ó, vê se o pessoal aí da Pampers não tem umas fraldas pra mandar pros caras, porque vai ficar feio, vai ficar tudo borrado lá. Mas e essa aí... derrota não vai, teoricamente, Sombra, motivar o time de São Paulo? E aí eu explico. Motivar? Aí eu vou explicar. Pode arrasar também, né, mano? Porque o negócio é o seguinte, matematicamente, Sombra, já perdeu duas pro Corinthians, já perde mais uma pro Palmeiras? Não, mas apaga já... isso. Tomou tapa na cara pra ficar motivado? Apaga isso. Porque não adianta agora você colocar isso na balança, tá certo? E jogar na cara dos jogadores isso daí, porque acho que não vai acrescentar em nada. Mas, por exemplo, tentando buscar algo positivo numa tragédia, você vai lá. São Paulo tomou uma traulitada do Corinthians duas vezes, pela Libertadores e pelo Campeonato Paulista. Empatou com o Santos com a calça na mão. Rogério Ceni foi o protagonista do jogo, salvou umas 4 ou 5 bolas aí que poderiam ter entrado. Contra o Palmeiras, São Paulo jogou mal novamente, tomou uma escovada. Mas o negócio é o seguinte, Sombra. Hoje, jogadores de São Paulo, eles têm a consciência. Eles já tinham ontem que eles tinham uma responsabilidade enorme diante do São Lourenço lá de não perder a partida. Hoje, eles além de ter essa consciência, eles sabem que essa responsabilidade triplicou. Triplicou. Porque, querendo ou não, Sombra, se o São Paulo perder para o São Lourenço, possivelmente eles vão chegar na última partida contra o Corinthians no Morumbi, precisando de uma vitória para poder se classificar e depender deles mesmos. Então, eu acho que o São Paulo ele vai, de qualquer forma, buscar pelo menos nem que seja um empate na Argentina. Eu acho que o São Paulo não volta da Argentina nem que seja com empate. Porque eles sabem que se eles perderem esse jogo, eles não conseguem nem... pousar aqui em Guarulhos. Mas isso não vai ensinar a ter padrão, mano. Não vai melhorar o trabalho que tá sendo feito. O time não tem padrão, mano. Sinceramente, vai mal. Nada me leva a crer. Eu vejo um monte de jogador borrado, borrado. Com a motivação no meio. Agora, por que estão se borrando? Se são jogadores que se borram, não sei. Mas eu sei que, neste atual momento, são jogadores que entram em campo sem a menor convicção do que fazer. Do que fazer. São poucos os atletas em campo que estão honrando a camisa do São Paulo. e fica perdido. Mas, mano, Sombra, na boa, eu acho que cada um joga por si. A decisão mais sábia agora, eu acho que o Muricy, quando ele colocou agora o cargo à disposição e tudo mais, eu acho que o Muricy foi inteligente, porque ele sabe que desse mato não sai mais coelho, Sombra. Pra mim, o Muricy já caiu. Ele falou ontem. É igual praticamente essas árvores dos jardins aqui. Elas estão de pé, mas só falta deitar. Se por soprar dentro, mais forte, cai. Tá certo? Com relação ao Muricy, eu acho que tem hora, Sombra, que você tem que saber, por mais carinho que você tenha, o Muricy tem uma história bonita no São Paulo, eu gosto muito do trabalho do Muricy, mas eu acho que em determinados momentos você tem que saber que você tem que sair. Você tem que saber que você precisa trocar. É igual um relacionamento que o cara chega em casa e ele fala, putz, adoro minha mulher, mas chega em casa, é igual gato e rato. Só briga. Sabe, é só treta, só porrada, só falta um jogar o outro pela janela. É o momento, gente, de sentar e conversar e falar, acho que vai ser melhor aí cada um seguir o seu caminho. Tá certo? E implantar uma nova mentalidade. Mano. O Corinthians, Sombra, volta a usar o exemplo do Corinthians. O Corinthians, ele tinha praticamente o mesmo elenco ano passado. Chegou o Tite, mudou d'água pro vinho. Mudou d'água pro vinho, é verdade. O Tite tem uma varinha mágica? Não tem. Então, você acha mas assim, ele chega com uma mentalidade nova, mano, entendeu? Sinceramente, a gente sabe que o São Paulo tem N problemas, ou tinha N problemas de bastidores, etc e tal. Sim. Beleza. Ah, é o presidente falando bobagem, blá blá blá, etc e tal. Mas, sinceramente... O que tem a ver o presidente com insistir com escalações até pouco tempo atrás de Luiz Fabiano e Allan Kardec junto? De morrer abraçado com o Ganso? O que tem a ver o Aidar com isso? E eu não sou defensor do Aidar. Não sou defensor do Juvenal. Não sou defensor do Aidar. Eu sou defensor de um São Paulo que trabalhe com competência fora e dentro de campo. O que tem a ver? Então, quem dá treino é o técnico. E outra sombra. O que ele pediu... O próprio Muricy chegou e disse, o salário tá em dia, tá tudo em dia... Tudo do bom e do melhor, não sei mais o que fazer. Tava lá, tá rolando. E o que ele pediu foi dar. Ele pediu os dois. Ele pediu São Paulo, mano, ele pediu os laterais, Carlinhos e Bruno. Foram dados os laterais. Mas ele assumiu isso daí ontem. Ele falou, o ambiente é bom, o salário tá em dia. Tive os jogadores que pediu. Ele assumiu a responsabilidade. Então, eu sei, mano, mas aí que tá. Quando o cara. Você viu a imagem dele no banco, mano? Ele pensa assim, o que eu fizer aqui não vai surtir efeito. Mas o Muricy, o que eu falar não vai surtir efeito. Portuga, eu acho que o Muricy, eu acho que ele deveria primeiro repensar aí, porque é um cara que tá cabisbaixo, ele tá apático, eu não sei se ele tá triste, mas a impressão que dá é que o Muricy já não é aquele Muricy de antigamente. Tanto é que quando perguntado aí por algum repórter, não me recordo... O Muricy de antigamente não é possível que ele escalaria a equipe de uma maneira tão errônea. Mas, Sombra, ontem ainda na coletiva, porque a torcida do São Paulo aí, no caso Independente, eles disseram aí que vão sábado no CT protestar e reivindicar. De forma, tá certo? E perguntado aí quando o pessoal abordou isso com o Muricy lá na coletiva. Ele deu razão. Ele próprio falou, mas os caras têm que ir. Falou, o São Paulo tem tudo aqui, eu não tô conseguindo fazer jogar. Eu aceito a crítica. É verdade. Entendeu? E ele assumiu ontem. A partir do momento que o cara assume esse tipo de condição, é porque nem ele próprio, sabe, tá conseguindo extrair dele mesmo algo positivo. Então, gente, a diretoria errou em não ter aceitado o pedido de demissão dele. Se ele mesmo fala, eu não vou conseguir, não consigo, tudo que eu falo não dá certo, ele tem que sair, gente. Em rápidas pinceladas, a entrevista do vice-presidente de São Paulo agora à tarde. Tá aí, Gil Guerreiro. Exatamente. É rapidinho aqui. Vamos ver o que ele falou aqui, o Gil Guerreiro. Tenho muito respeito pela imprensa, mas muito, porque senão não viria falar hoje. A derrota de ontem foi terrível, eu não consegui superar. Montamos um time para ganhar tudo e estamos invictos em clássicos. Não ganhamos nenhum. O único jogo bom foi com o São Lourenço e foi só pela combatividade. É verdade. Só pela combatividade. Só. A derrota para o Palmeiras foi a pior que já tivemos. Perdemos um saldo favorável contra eles. Foi uma partida ridícula. Levamos um baile. Foi uma conversa difícil de horas. Fizemos o diagnóstico de tudo o que está acontecendo. O Muricy, que sempre tem atitudes corretas e sérias, compreendeu tudo o que falamos. O principal objetivo nosso é levantar o astral e o moral do Muricy, que vocês viram estava destruído na coletiva de ontem. Não podemos nem pensar em trocar o comando técnico. Afastar o Muricy é fora de questão. É excelente profissional, trabalhador, em curto prazo, vai saber junto conosco fazer esse elenco, trazer novas vitórias e reconquistar a torcida. A torcida só vai se sentir bem se o São Paulo ganhar do São Lourenço e seguir na Libertadores. E que nas próximas fases possa derrubar Santos, Corinthians e Palmeiras no Campeonato Paulista. Só assim a torcida voltará a apoiar. Ontem não quis falar, precisava de tranquilidade. E ainda não estou, mas hoje falo por respeito. A derrota foi muito dura. Acertei com o Muricy que vou ter uma conversa individual com cada jogador. Não dá mais para... não dá mais para reunir todos em uma sala. Sempre tem quem não ouça. Agora farei cobranças duras e incisivas com cada um. Quero ouvir e cobrar todos. Temos que entrar no âmago do problema. E olho no olho. O Muricy não entregou o cargo. Ele disse que tinha um respeito muito grande pelo que eu vinha fazendo. E disse, se você acha que o melhor é minha saída, vou respeitar. Eu disse que não posso perdê-lo e que não o vejo fora, e que não vejo o problema nele. Pedi para ele não falar mais disso comigo. Bom, esse é o resumo. Vão sair os dois abraçados. Hã? Vai cair os dois. Vão cair os dois abraçados. É uma coisa porque, sinceramente, se não vier resultado, se vai. Se o senhor não consegue enxergar que o São Paulo é um time cujos treinos em campo não demonstram resultado nenhum, senhor Ataíde, que eu tenho muito respeito, gosto da sua postura, acho um cara de postura bacana, boto maior fé no seu trabalho, no Gustavo, mas o senhor não tá vendo que o São Paulo parece um time que não treina? Pelo amor de Deus. A coisa que eu entendo é a seguinte, o Muricy não fica jogando pros outros, ele assumiu lá, tal. O Ataíde também não joga pros outros, assume. Mas se todo mundo sabe onde ele tá usando, por que que não corrige? É claro. É isso que eu não entendo. Tá todo mundo ciente do que tá acontecendo. O Ataíde foi lá, foi sincero, o Muricy foi sincero. E ninguém... Mas será que sabem onde tá o erro? Se soubessem, a gente tinha corrigido, Benjamin. Você acha que o cara vai errar de propósito? Não, eu tô indo pelo que disse o Ataíde. Ontem o Muricy falou... Mas quando as coisas dão certo, não é um único fator. Quando as coisas dão errada também... Mas é isso. O que que o Muricy falou ontem depois do jogo? Ele assume a responsabilidade, que o São Paulo jogou mal, que a culpa é dele. O que que o Ataíde falou hoje? Falou que o São Paulo não tá indo bem, que o São Paulo não teve um retrospecto favorável. Então, eles sabem os problemas todos do São Paulo. Mas é que tá. Quando as coisas vão mal, Benja, não é um único fator. Eles querem detectar o problema. Então, é isso que eu tô falando. Quando as coisas vão bem, você não pode atribuir a um único fato. E quando vão mal, também não é um único fato. É um conjunto de fatores. Há muito tempo que o São Paulo monta time frio, time morto. Mas se toma de 3, toma de 2, toma de... Então, tô falando, time sem alma, velho. Time gélido. Tem nada. Mas não basta ser gélido, né? Independentemente do esquema tático também, que tem que mudar. Ontem, juro que eu não acreditei. Você concorda comigo? Eu sei que você gosta muito do Muricy. Não, ontem eu não acreditei. Mas você concorda comigo que o Muricy tá perdido? Ontem eu não acreditei quando o Muricy tirou o Alexandre Pato. Eu achei estranho aquilo, né? É. Na hora que ele tirou o Pato, eu falei, o Pato? O Pato? Eu tava assistindo o jogo, o Ganso, pra variar, andando em campo. Perdido. Eu falei, o Pato? E a prova disso que ele viu que ele errou, porque quando ele voltou ao segundo tempo, ele queimou uma substituição. Agora, eu não vou defender, porque não tem o que defender. O Palmeiras passou o rodo ontem. E tem cara na televisão aí, aberta, falando um monte de bobagem. Esse time do São Paulo, como ele se abala. Teve um aí que faz programa de manhã aí, Benjamin, que falou que o São Paulo ia fazer 4-0 no Palmeiras. O Tite, trouxa. O Tite, semana passada, falou qual jogo foi do Corinthians. Trouxa. O Corinthians perdeu um pênalti. Foi contra o Renato Augusto perdeu um pênalti. Danúbio. Jogando fora contra o Danúbio do Uruguai. Ele falou o seguinte... O Corinthians amassou o Danúbio. Mas perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti. Sim. 0-0. E aí o Tite... Mas foi pra dar graça no jogo. Sim, mas aí o Tite falou depois do jogo, falou assim, é um time mentalmente muito forte. E o time do São Paulo mentalmente é muito fraco. Como diz o videogame, tem o mentality... É horrível. Cara, impressionante. É horrível. Tudo bem, o gol desmontou. O gol desmontou o São Paulo. Pô, aquela hora, do jeito que foi e tal. Uma porra, cara, o São Paulo se entregou. Tem gol? Como assim tem gol? Mais um do Brasil? Mais um do Brasil. Chupa, mano. Chocolate. Mano, Peraí, futebol brasileiro é mais ou menos. Gente, quando eu critiquei aqui a seleção brasileira, não é com relação a esse jogo. Francês? O Brasil pode meter 9 na França hoje. Foi igual o gol da Copa do Mundo. Pode meter 9 na França. Sabe onde fala em francês? É. Chupa e pica. O gol igualzinho a Copa do Mundo de 98. Com relação à seleção brasileira, gente, desculpa. A seleção brasileira hoje não tem um nome a não ser o Neymar. E causa impacto, tá certo? A seleção brasileira hoje ela não é mais temida como era antigamente. Quem é o nome da França que isso causa é fato. Impacto? Tá de brincadeira, tem o Benzema, velho. E o Neymar também. O Benzema dá impacto, é bom jogador. Não é impacto. Eu gosto não. Muito mais do time da França do que da seleção brasileira. Eu não, Tarigudo. Sou mais seleção brasileira. Tarigudo, eu sei que hoje, gente, o Domênico falou bastante do Palmeiras. Aliás, parabéns pelo Palmeiras. Né? Muito obrigado. Cadê o rapazinho? Que jogou aqui? Bem. Rapazinho aqui. Para o pedágio. No pedágio. É, porque vamos ele falou, agora, né? Vamos falar, agora, do grupo Esser. O outro na televisão falou que ia ser 4-0. Rafa Horn quer falar a verdade, né? Eu liguei 16 vezes pro Rafa Horn e não me atendeu. Vem pro Alan Horn, liguei 16 vezes pra um e 14 vezes, foram 30 ligações pra família Horn, mas ninguém me atendeu. Olha só, amigão, você quer mais qualidade de vida? Sim. Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, nosso bairro, Domênico Gato, bairro de pura tradição. Esse é um projeto elegante, aconchegante, ideal num ritmo mais tranquilo, com um apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Apartamentos para moradia e investimento do tamanho que você precisa. Então, amigo, não perca tempo e venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Abertura do decorado nesse final de semana, Rua José de Brito e Freitas, 295. Esse final de semana, hein, Domênico? Quando você estiver saindo com a Nicole e com a Giovana para passear, com as meninas para passear, passa lá para você ver a abertura do decorado na José de Brito e Freitas, 295, que é do ladinho da vossa mansão. Ou acesse... Já fui lá e vou comprar. Vou te arrumar. Deixa comigo, Guilherme. Já comigo. Casa Verde é você. É nóis. É nóis. Então é isso aí. Esse fim de semana, a abertura do decorado. Acesse esser.com.br/Levilage, Village com dois L's. Você pode ligar. Liga agora. Fala que você ouviu no Estado 97. 3951-3888. 3951-3888. Liga lá e fala: ó, ouvi o Benja falar do Levilage, eu quero comprar. A Mara Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. E ver no Vila Village também vai ser. É, Rafa Horn. Vamos ao pedágio do Estádio 97. Ah! O pedágio sem parar. Ah! Ô, Botinha! Quase boa noite. É, rapaz. Hoje o Sombra tá com a mandíbula inchada. É. Não tá mole, não, hein? Alô? Hoje o Sombra tá com. Cadê o cidadãozinho? Vai perder de quanto aí? Cadê? Ô, Motinha, boa noite, Mota. Boa noite, Chefinho. Estamos aqui na Zona Norte de Santana, né? Pessoal do Sem Parar. E aqui você pode ver como é que tá já, né? Lotado. E é verdade? Peraí, tá. Vaga no Facebook, no estádio 97. Mota, por favor, vamos restabelecer a ligação. Já você volta a entrar no ar, porque a sua ligação está muito ruim, Mota. Alô? Tá muito ruim, a gente vai tentar restabelecer a ligação. Liga de um fixo. Eu li na internet agora, não sei se é verdade, que o Mota parece que também entregou a carteirinha de adjunto. Também entregou? É, porque o Mota é moda, né? É. Perdeu, tomou chocolate, ele falou, presida, não quero mais isso aí. Não quer mais isso. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Estádio 97, lembrando que você pode ligar na Lotus Travel e fazer a sua reserva do resort do estádio. É mesmo. Vem aí mais um resort do Estádio 97 de 22 a 24 de maio no Bourbon Resort Spa em Atibaia, tá bom? Fim de semana completo com toda a turma do Estádio 97 num dos melhores resorts do Brasil. E com todo tipo de entretenimento que você, ouvinte do Estádio 97, adora. E tudo aquilo que um resort maravilhoso como o Bourbon proporciona para sua esposa e para os seus filhos. Campeonato de Futebol Society, Campeonato de Futebol de Botão, Bingo do Estádio 97. Futebol no videogame é um sucesso, é uma loucura. Vamos ter os jogos da Cassineira. É uma noite com jogos de pôquer, roleta, blackjack. Um entretenimento muito bacana. Sem dinheiro, né? Só no papelzinho fictício para ganhar prêmios, presentes da Energia 97. Stand-up do Ruth Landucci, a resenha do Zé, vai ser demais. Faça hoje mesmo sua reserva, ligue agora na Lotus Travel, Faça sua reserva, 2896-4665, 2896-4665. E ó, são 6 horas e 34 minutos, o primeiro que fechar o resort hoje, o pacote do resort hoje, vai ganhar uma camisa oficial do seu time de coração, desde que seja um time de São Paulo, Rio, Minas ou Rio Grande do Sul. Ah. De repente vem me ligar aqui um cara falando que torce com o time da Zâmbia, eu não vou arrumar camisa não, tá bom? Então participe, ligue agora, pode parcelar em 6 vezes, gente. Vai lá, liga na Lotus Travel, fale com o Paulo Tinoco, tá? Com a cabeça inchada, o Paulo Tinoco também. Aí, Marquinho, liga aí, pega a camisa do Galo, sobra a camisa do Galo. Tinoco tricolor faz aniversário no mesmo dia Tinoco. Que eu. Eita! Com todo respeito, chupa, hein? Meu amigo Serginho Pan também. É brincadeira. Liga agora, 2896-4665. Repita. Primeiro que fechar o resort, ganha uma camisa oficial do seu time. E aproveita, viu, que camisa oficial de time... É caro, hein? É caro, hein? Porra, você é caro. Vamos voltar lá ao Mota. Ô, Mota! Oi, chefinho. Agora sim. Agora sim, Motinha. Mota, onde tá acontecendo o pedágio sem parar? Estádio 97, Mota? Aqui na Zona Norte de Santana, na Praça Mota, por favor. Força Expedicionária Brasileira com a Braslame, né? Nós estamos com o pessoal do Sem Parar aqui. E as pessoas já vieram aqui, assim, tentando participar do torneio de Porto do Estado de 97, né? E o pessoal está aqui, o pessoal do Sem Parar, e muita gente aqui quer mandar um recado. Quer mandar um recado? É, vamos lá, olha lá, hein? Então vamos lá. Ô, Mota, tem muita gente aqui também quer mandar um recado para você, viu, trouxa? É, mas não tô ouvindo recado nenhum, tá fraco. Tá fraco, tá fraco. Não ouço ninguém, tá fraco. Gente, o Mota, nossa, olha, o Domênico tem razão, o Mota é limitado. Cara. Olha, quem ensinou o Mota a andar só com duas patas? Ô, Mota, você precisa... Adestraram ele. Você precisa de uma reunião com o Guerreiro, Mota. Pô, você tá brincando, você fala assim, olha, ai, ai, o recado ai. Da galera. Não tem ninguém, cadê Mota? A galera aí? Ele tá ô, Mota, o Gil Guerreiro quer falar com você também hoje, viu? Ih, aí, Gil Guerreiro. Tem certeza que tem ninguém aqui? Deixa eu ver. Vamos lá, tem ninguém aqui? Tá bom. Mota, o problema você... não é que não tem ninguém, Mota, se você aqui. Se você puser o telefone próximo das pessoas, aí a gente vai ouvir. Ô, Mota... Mas se você mantiver essa distância regulamentar de 200 metros. Ah, beleza, então. Ô, Mota, tira do mudo. Olha, quando as pessoas falam. Não quer. Melhora. Tá bom, então vamos lá, mais uma vez, hein? Ele aprendeu! Ele aprendeu. Cara, se eu tivesse muito dinheiro, sabe o que eu ia fazer, Bá? Eu ia ter aquelas piscinonas de água, igual você vai no SeaWorld. E eu ia deixar o Mota lá, eu só jogando sardinha pra ele. Sardinha, eu ia botar um aro pra ele pular. Eu ia adestrar o Mota. Mas vamos facilitar um pouco o trabalho do Mota. Mota, então você tá aí no pedágio, sem parar, no estádio 97, na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, em frente ao Campo de Marte. Quem passar por aí concorre a vagas para o torneio de pôquer do Estádio 97, não é isso? Exatamente. Tá. E como que faz para concorrer? Você vai chegar aqui, eu vou bater 5 cartas, o melhor jogo está classificado. São 5 vagas. 5 vagas. Aqui. Exatamente. Você vai bater 5 cartas, vai abrir 5 cartas, os 5 melhores jogos dos ouvintes darão direito a 5 inscrições e aqueles que forem inscritos com seus 5 melhores jogos... terão que doar 10 quilos de alimentos não perecíveis. E o pessoal do Sem Parar tá aí no pedágio, Mota? Tá, o pessoal tá bem aqui, ó. O pessoal já tá distribuindo com brindes. O pessoal tá vendendo as coisas aqui, o Sem Parar. Quem quiser pode chegar aqui. Quem adquirir o Sem Parar vai ganhar 2 pares de ingresso. Olha aí, ganha ingresso de cinema, é isso? Exatamente. Então se o cara vai aí e instala o Sem Parar, ganha ainda par de ingressos pra cinema? Exatamente. O mesmo cinema que fica no shopping que tem o Sem Parar e que o cara não tem trabalho pra entrar e pra sair? Isso. Opa, que beleza. Então vamos falar de novo aí do endereço. Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, Santana. Corre pra lá, tem adesivo da energia, tem brindes da energia, tem a sua possibilidade de mandar um chupa. Hoje vai ser pra mim. Fazer o quê? Né? Fazer o quê? Mas tudo bem, tô aqui, tamo dando a cara pra bater. Não pedi pra fazer pedágio pra fugir da responsabilidade, não. Não pedi, não. Aê! Ai. Eru, adjunto é pipoqueiro. Eru, adjunto é pipoqueiro. Pode ir junto. É verdade que você entregou a carteirinha pro presida? É verdade. Quer ver, vai falar da minha mãe, quer ver? É verdade, não vou falar não. Pode ir junto, pipocou feio, hein, adjunto? Chupa, Mota! Aí, pipocou, hein, adjunto? É, eu queria dar voz pros ouvintes, mas você não deixa. E para de ofender os ouvintes no Twitter, viu, adjunto? É feio isso. Ai. Eu? É. Você que hoje ficou dando bloco. É, o que você fez com os ouvintes ontem não se faz. Motinha, daqui a pouco a gente volta ao vivo daí do pedágio Estádio 97 sem parar, tá bom? Tá bom. Valeu. Daqui a pouco. Isso, muito bem. Vai lá, Zona Norte, frente ao Campo de Marte. Já deve estar uma zoeira danada. É muita gente que vai. Deve, opa. Esse estádio 97. Olha, até que tem alguns ouvintes. Esse tal de estádio 97. Vamos trazer ouvintes agora. Ouvintes pelo telefone, 3284-7097. Daqui a pouco tem o Chupa Delivery. Mas agora, Dodô, vamos atendê-los. Vamos. Com certeza. Alô. Alô. Quem fala? Magno. Ô, Magno, tudo bem, meu? Tudo bem, Dudu? Beleza? Você assistia Domênico Magno? Magno. Ah, Magno. Não era meu favorito, não. Eu preferia saber qual que eu gostava. Starsky Hutch. Justiça em dobro. E o filme do Starsky Hutch também é legal, com o Ben Stiller. Você assistiu? Não assisti. Não assisti. E você gostava de Havaí 5-0? Legal também, bacana. E Columbo? Não. Ah, nossa tia. O Sombra gostava de Columbo. Você sabe quem é? Kojak era legal. Você sabe, Domingo, quem é legal e faz bem? O quem? A mulher dele. Mulher dele? É. A Magnésia. Ah, entendi. Mas eu não sinto falta dessas séries antigas, não. As novas são muito mais legais. Eu assistia. Friends, dá um pau em qualquer uma dessas. Não dá. House of Cards. Você assistiu Super Victor? Walking Dead. Chips, você chegou a assistir Chips? Não, também não. Mas, Chips. Mano, deixa eu falar um negócio pra você. Eu não sou saudosista, não, Sombra. Eu não me pego no passado, não. Eu vou vivendo sempre o presente e o futuro. Mas o que é importante também, é um bom lema de vida. É um bom lema de vida. Mano, sem história não somos nada. É verdade. Exatamente. Mas se eu te falar um negócio... história. Você sabe você falar de Friends? Realmente, uma série fantástica. Mas... No Chips aí tinha uma Jennifer Aniston. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Nos anos 70, por exemplo, tinha uma série, que era uma série humorística, que se passava no exército americano, na guerra do Vietnã. MASH. Demais. Alan Alda. É, exatamente. Pro tempo daquela época, era como se fosse o Friends da época. Você lembra da música? Era um mega hit, uma comédia sensacional. Que eu aconselho. Assim, é que tá um pouco fora do tempo, porque, por exemplo, não estamos falando aí de guerra de Vietnã atualmente. Mas os diálogos. Legal demais. Pra época era. Alguma ingenuidade da época até. E o Alan Alda tava demais. Ele era o médico. Exato. Lembra da musiquinha? Sensacional. Mano, tinha uma série aqui que chamava Casal 20, que era um sucesso. Também era legal. Dallas, lembra? Casal 20 não era o Willis? Casal 20 não era? Bruce Willis? Quem que era o Casal 20? Era o Bruce Willis. Bruce Willis não era? A Gata e o Rato. A Gata e o Rato era outra, é verdade. Olha, você não assistiu Chips? Mas, pessoal, só vamos falar rápido aqui com o Magno, porque ele só falou alô até agora. Magno, e aí, galera? Beleza, manda o nome completo. Magno Bispo dos Santos. Bispo dos Santos. E quantos anos você tem? 33. Ah, não vou falar que é de Cristo. É, hoje não. Mano. Não? Não. Ah, então tá fora do combate. Você só anda na diagonal, amigão? Oi? Por quê? Você só anda na diagonal, entendeu, Dami? Não. Diz que ele é um bispo, né? É, o bispo. Sensacional. Isso aí é só pra quem joga xadrez. É, anja do trono. Isso aí é só pra quem é muito inteligente, só pra quem é Gasparov. Vocês não captaram porque vocês não mandam. Aliás, só Domênico, um adendo pra falar inteligência, o Brasil dá um nó na França, o Brasil jogando muito 3-1 pro Brasil. Cadê a França? É. Ah, eu não troco essa vitória pela de 98. Não, lógico. Cara, uma coisa tá na ver com a outra. Eu não tô assistindo o jogo, mas a seleção é uma bosta. Não, a seleção brasileira jogou bem. E o Chile que tá perdendo pro Irã? Ainda tá perdendo o Chile? Acabou, o Irã ganhou do Chile de 2-0. Aí, Valdívia, nota 10, hein? Mas ele não foi pra jogar, pô. Ô, meu velho. Bairro. Cangaíba. Ah, Penha. Famosa, famoso. Perto da Penha. Perto da Tipatira. Ô, grande Tipatira. Que saudade, velho. Bom lugar. Opa. Eu ia direto lá no Porão Bar. Porão Bar? E era o time, eu moro perto do Dunas, Guanabara. Nossa, esse momento era vizinho. Mas você nasceu aí ou foi morar faz tempo? Não, eu morava um pouco depois do Itaquerão, depois casei e vim pra cá. Ah, então não fomos vizinhos. Morei aí até os 15, 16 anos. O Bar morava na pequena área do Itaquerão, ele foi despejado. Ele morava ali entre o pênalti e a pequena área, ele morava. Tá bom, e o time? São Paulo. Ih, chupa! Que coisa! Já veio o delivery primeiro, chupa aí, ó. Opa! Ô, São Lourenço, vai que é fácil, hein? Molezinha! Pode ir que é facinho, velho. É que você falava, viu, mano? Aí, tá vendo? Eu não acreditava, viu, velho? Aí, falei pra você. Olha lá, mas o jogador de São Paulo vai entrar na seleção brasileira. Ih, então vai perder. Acabou de entrar agora, ó. Quem viu o Raí jogar, Miller, até Palinha, puta, não dá pra ver esses caras jogar, é brincadeira, sacanagem, eu não penso que, assim, é lógico, se a gente, nesse momento, Magno, relembrar de grandes equipes vencedoras, tudo bem. O que me deixa puto, por exemplo, foram épocas em que o São Paulo tinha jogadores realmente bizarros jogando em campo. Carabalí, Sorley. Mas tinha vontade, cara. Tinha vontade de jogar. Acho que não, viu? Também não é outra época também. Não é isso aí, não. Eu não acho... Só vontade não resolve. Ô, Magno. Só vontade. Esse elenco do São Paulo, irreforçado, foi vice-campeão brasileiro. Sim. Foi vice-campeão brasileiro. É um negócio estranho. Chegamos até em determinado momento... Fica muito próximos do Cruzeiro. sim, verdade. Muito próximo do Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro no Morumbi, deu um show no Cruzeiro. E me arrisco... Ah, 3, 4 pontos. Mas ganhou do Cruzeiro. E me arrisco a dizer mais. Nós brigamos, e você sabe por que acabou o gás? Porque nosso time é jogador lá que perde o gás fácil. Luiz Fabiano, Ganso, então são uns caras muito parados, muito lento, time muito lento. Você entendeu? Aí perdeu o gás, acabou. Acabou. É ruim. Eu até, inclusive, faz um tempo que eu não assistia, por exemplo, que eu não via o Michel Bastos jogar. Eu falei, caramba, vai repatriar esses caras que tá vindo encostado do sei lá, da Europa. Puta, é o cara que tá jogando mais. É o cara que tá dando um baita gás, é um cara que tá correndo pra caramba, dando a puta força aí. E pior que não anima o restante do time, o cara corre sozinho, enfim. Olha, se todo mundo aqui do Estádio 97 vier fazer o programa e não fizer o programa bem, a culpa é minha, meu amigo. Não interessa se o dono da rádio não gosta do meu trabalho ou não, etc e tal, mas sou eu que falo com os caras aqui do programa. Sou eu que sou obrigado a dar as indicações. Ó, faz isso, faz aquilo. Combina com o Rudy, combina com o Portuga. Quando tá errado, é. Com o Mano, tem um negócio errado e vai. Quando tá errado, é o Sombra que fala pra gente. É o coordenador, né? É como se fosse o técnico, né? Às vezes eu posso ter 500 problemas a resolver aqui dentro da rádio, com o dono da rádio. É verdade. Posso ter 500 problemas. Mas na hora que chega aqui, meu amigo, não é o dono da rádio que vem aqui e fala, ó, você tem que falar aquilo, ó, você tem que fazer aquilo e outro. Não é. Mesmo porque você tá no convívio mais direto com os caras, você sabe. Não é. Você entendeu? Então, cara, pô, esperava de qualquer um, menos do Muricy Ramalho, tamanho descontrole perante o elenco do São Paulo, tamanho... Sombra, inércia. Ele olha e ele fala... Eu tento, mas não vai. É a mesma coisa de colocar um anãozinho pra empurrar uma jamanta. O anão, ele pode até ter vontade. Mas não vai se eu trouxe do lugar. E não, entendeu? E gente... Não vai. Repito, tudo que eu tô falando agora, já falei contra o Santos, já falei quando jogou contra o Corinthians duas vezes. Pô, já falei, cansei de falar. Se eu pegasse o que eu falei aí em outro jogo, era só pôr o replay. É igual o Domênico quando falava do Palmeiras. Era a mesma coisa sempre. Você entendeu? Cara, é a mesma história. O Muricy tá muito abatido. Será que não tem algo? Vai depois da doença dele, depois que ele teve problema de saúde, também não deu uma murchada no cara, pro cara não ter mais aquela vitalidade? Porque não, de onde você tira explicação do cara vir conseguindo tirar leite de pedra de repente do nada? Ele... Não, mas o fato dele ficar no banco é orientação médica, amigo. O médico falou pra ele, falou, não fica mais na beira do gramado tomando sol, gesticulando, que você pode cair. Então vamos parar de trabalhar, mano. Se não dá mais pra ele fazer isso, é melhor ficar em casa. Esse negócio aí que vocês estão falando... Tem hora que vocês falam que não adianta nada o cara ficar gesticulando na frente do banco. Mas você precisa do quê? De um técnico ou de um humorista? Chama o Muricy, então. Esse negócio que vocês falam, Muricy tá doente. Muricy pode ter tido um problema. Muricy não tá doente, não, gente. Se o Muricy estivesse doente, primeiro que o médico dele ia falar para ele dar uma pausa. Segundo que ele mesmo ia falar que ele não tem condição. Terceiro que a família dele ia pedir. Se o Muricy não tivesse condição de saúde... Né? Mas já pediu. A família falou, abandona aí, pai. Ele não demonstra o mesmo vigor de antes. Isso é normal. Mas ele pediu. Ele teve público? Não, na conversa que teve. O próprio Muricy já assumiu que a família já conversou com ele pedindo para ele parar, mas ele falou não. Agora, não, mas aí é por precaução. Mas o médico, alguma coisa, falar... Olha, não, tá realmente... Não. Eu acho que às vezes você ser medicado e você baixar um pouco a bola... Desculpa, o problema do Muricy não é a doença, não. Bom. O problema do Muricy é que... Pode falar... É duro dizer. Mas... Essa passagem pro São Paulo acabou. É empurrar com a barriga. Você vê nitidamente que não tem mais clima, que não tem mais química. Eu não sei se é culpa do elenco, agora, se é culpa da diretoria, do Muricy. Magno. Não tem mais, infelizmente. Oi. Não tem. Eu acho que às vezes, realmente, ele teve uma arritmia cardíaca, isso significa que uma pessoa que ficou hipertensa, teve uma ansiedade exacerbada, é verdade. Mas só tem pressão alta quem mede também. Vai pro inferno. É, aí cai duro. Quem procura a sua medicina alternativa. Você e os seus conselhos, seus conselhos inúteis. É a mesma verdade, velho. Queimei o braço, passa pasta de dente e põe café. O cara chega lá, o cara fala, você tem pressão alta? Pega e fala, que eu saiba não. Aí o cara fala, vamos na farmácia. Aí o cara mede, tá com pressão alta, fala, agora eu tenho, por sua causa. Magno. No ano passado, a gente falava assim, olha, foi vice-campeão, mas o que o São Paulo precisa pro ano que vem? Mais velocidade porque o time é pesado. Volta 2015, ele mantém os pesados. Mantém os pesados. Você entendeu? Então, eu não entendi o que ele fez ontem, cara. O rapaz tá com uma puta vontade de ser Turion, uma baita nova vontade. O Pato tá jogando bem, todo mundo crucificou ele aí nos últimos anos aí, que tava enroscado em se apoiando no time. Pô, tá jogando bacana e ele realmente tira o Ganso, que eu até apostei. O Ganso, eu falei, pô, o Ganso tá vindo ruim, mas tá vindo, vai, machucado, mas, pô, vai recuperar o cara vai comer a bola. E aí deu aquele relâmpago e já morreu. Foi só aquele... Outra, Magno. Pequeno trecho do ano passado. Outra, Magno. São Paulo aí que passou o começo do ano sem repetir uma escalação. É, isso é verdade. Toda hora uma escalação. Para, como fica que... Fica poupando o cara. Pô, os caras tiveram não sei quantos dias aí a mais de pré-temporada e tem que poupar agora ainda no começo. Não, você vai fazer uma... Vai poupar, tudo bem, mas... De 20 jogos, você tem que ter 17 jogos atuando com os mesmos cara. Não é possível. Não é possível. E ainda põe um time, insiste com os caras pesado, insiste. E como se não bastasse, não tem uma jogada, não tem uma passagem de lateral, não compacta, a defesa não avança, os caras da frente não acompanham, não tem ligação entre meia e volante. E quando sai atrás no placar, é um Deus nos acuda, é calça borrada pra todo lado. E sombra e magro, uma coisa que mudou do ano passado... Fortemente que é visto, ano passado as laterais do São Paulo, no final do ano, estavam jogando o Hudson, que é um jogador extremamente defensivo, Álvaro Pereira, outro jogador extremamente defensivo. Trocou, a pedido do Muricy, por Bruno, que é um ala, e Carlinhos, que é outro ala. O que aconteceu? Não ganhou ofensividade, porque os laterais não passam e não estão acertando o cruzamento, e a marcação lá atrás tá frouxa. Então... Os jogadores adversários chegam pelos lados e dão de mano com o zagueiro. Olha, gente, se a gente ficar enumerando... Tá mal pra caramba. Se a gente ficar enumerando defeitos do São Paulo dentro de campo, vai passar o resto do programa enumerando defeitos. Tudo aquilo que é inerente é uma equipe que é ruim, que joga mal. Não é que o time é ruim, mas joga mal. Mas a postura de São Paulo, Sombra, eu acho que falta mesmo aí... Mas só queria complementar uma coisa. Por favor. Eu posso tomar o remédio que for. Posso ter um problema, hipertensão, toma um remédio. Mas eu tenho certeza que eu vou saber que música que eu vou programar na Energia 97. Quer dizer, mesmo sob efeito de alucinógenos, você ainda permanece consciente. Isso é verdade. Eu posso, em determinado momento, perder um pouco daquela vibração, da cobrança, da bronca no cara que tá aqui no corredor. Mas eu vou saber quem que eu vou escalar para fazer aquilo. Mas com relação... A responsabilidade é sua, né? O Muricy, isso é verdade, é pra isso que é pago. É, mas eu concordo com você quando você fala que o Muricy, muitas vezes ele morre abraçado com as convicções dele. Eu acho que você persistiu hoje com o Ganso, apesar de eu gostar muito do Ganso, acho que é um jogador que tem qualidade. Ele tá no mesmo balé do Muricy. É um cara que hoje no São Paulo não vejo como dar certo. O Ganso, para que ele possa jogar bem, ele precisa cair, por exemplo, num time igual ao Atlético Mineiro. Você me xinga, que é um time que já tá encaixado, é um time que ele jogaria bem. Tá certo? Mas no Cruzeiro eu já não vejo o Ganso dando esse caldo todo. O Ganso jogaria bem hoje em dois times do Brasil. O Corinthians eu não vou colocar como parâmetro. Até você poderia jogar bem. Flamengo. Não, no Flamengo não. Eu acho que o Ganso daria bem hoje, talvez, no Atlético Mineiro e no Inter de Porto Alegre. Engraçado, quando ele tava no Santos, ele tava no fim. Não, no São Paulo ele vai dar certo. Porque os times estão montados, Sombra. No São Paulo ele ia dar certo também na época. Ah, São Paulo, Novos Ares. Você me xinga há anos com a do Ganso e agora você fala que ele não serve. Mas tem jogador que casa num time e não vai bem em outro. Mas o Ganso casou 6 meses com o Santos, com o Neymar. Eu volto a falar aqui, Benja. Você não pode ser muito simplista pra analisar quem é o céu nem a terra. O Ganso tem que traçar um paralelo, Benja. O que é o Ganso antes da lesão no joelho e o que é o Ganso depois da lesão no joelho. Eu não tô falando que você tem culpa. Então, eu tô falando que você tem que analisar. Mas eu não tô o jogador, simplista. Benjamin, quando você vai fazer uma análise do jogador, você tem que ver não só o que ele rende dentro de campo, mas o que aconteceu na trajetória do cara. Às vezes uma lesão é um agravante, tá certo? No caso do Ganso, eu tenho 100% de certeza que ele ainda tem algum tipo de problema no joelho. São Paulo Se não for clínico o problema dele no joelho, Benja, pode ser psicológico. Então, o São Paulo mas que ele não tá correndo e dando as arrancadas que ele dava na época do Santos, ele não então, tá. Então, beleza, o São Paulo pagou 24 milhões e o departamento médico do São Paulo não examinou? A questão não é examinar, Benja. Podem ter examinado. Problema, então clinicamente, Benjamin. Clinicamente, ele pode estar perfeito. Mas, às vezes, psicologicamente falando, o cara não tá. Às vezes, o cara tá derrubado. O Ganso é um bom jogador. Não dá pra contestar a qualidade técnica do Ganso. É um jogador que sabe jogar bola. Se você pegar os melhores jogadores do Brasil, você pega aí, vai, o Alex, o Juninho Pernambucano. Você pega jogadores que já passaram e fizeram história, aí o Zico. Eu duvido, se o Zico for fazer uma análise do Ganso, que ele vai falar, o Ganso é um jogador meia boca. Ele não vai falar isso. Meia boca. Porque ele sabe que o jogador tem qualidade. Eu acho... Mas que existe algum problema com o Ganso, isso é fato, é evidente. Eu não mas acho... o problema não é só o Ganso. Eu não acho o Ganso. É, mas o Benjamin parece que todos os problemas do São Paulo. Alaga o Morumbi, o problema é do Ganso. Não. O São Paulo não joga bem, o problema é do Ganso. Não, é que você... O Muricy não tá bem, não, o problema é do Ganso. Não, é que você tá sendo injusto. Eu só falei assim, ah. Porque há 4 anos que eu falo aqui, gente... O Muricy é um mau técnico pra você? É mau técnico, Muricy? Está num momento muito momento ruim. Idem, com relação ao... Mas só um minuto, não estou discutindo o problema do São Paulo. Qual teria começado o declínio? Não estou discutindo o problema do São Paulo, estou discutindo o Ganso. Porque há 4 anos eu falo aqui que não é nada disso e você me enche. Mas o problema do São Paulo hoje, Benja, é muito mais abrangente do que falar só do Ganso. Eu não estou falando do problema do São Paulo, você falou, não estou falando do São Paulo, você falou do Ganso. Você falou o seguinte, o Ganso não pode mais jogar no São Paulo. Você falou, não fui eu. Aí eu só falei pra você, pô, engraçado, há 4 anos que eu falo que não dá nada, e você falou que eu pego no pé do mas cara. Mas o Ganso, eu acho que se você fizesse um esquema pra ele poderia dar certo. Ó, por exemplo, o São Paulo, eu dei uma sugestão aqui, tá certo, de um time mais leve. Formava ali uma zaga ali com 3 zagueiros, tá certo? Colocava na frente da cabeça de área ali o Souza e colocava o Thiago Mendes. Colocava numa ponta lá o Centurion, na outra o Michel Bastos e o Ganso chegando próximo dos atacantes, que na minha opinião seria ali o Alexandre Pato e o Allan Kardec. Seria um time muito mais leve do que esse que o São Paulo apresenta hoje. Aí ele fala, ah, mas é complicado porque aí o Centurion não faz a marcação. Pode ser que não seja o Centurion. Você coloca outro pra fazer, então, a esquerda ali, coloca o Carlinhos. Não, o Centurion volta. Mas não é ala. Aí eu não gostei, põe o Carlinhos. Não gostei, seja o Carlinhos, não. Entendeu? Mas eu acho que o time de São Paulo, Domenico, ele precisa ter uma variação, velho. Carlinhos, cara. Olha, nossa, vou te falar uma coisa. Você não pode ser tão óbvio pra montar um time. É, também é difícil. Tem que tomar cuidado pra não perder, pra não perder. Pra não perder peças. É. Quando tá tudo errado, meu amigo, você corre o risco de, no desespero, fazer bobagem e queimar muita gente. Tem que ver até onde também que é culpa só de jogador. Tem que ver até onde que é culpa só de jogador. Você queima alguns caras. Ah, mas só um minuto. Tem jogador dentro de campo aí que não tem problema de treinador, não tem problema de salário, não tem problema de gramado. O Michel Bastos, por exemplo, tá jogando. Não tem problema da camada do ozônio, não tem problema de nada. Tem jogador lá que tá morto, que não tem atitude. É verdade. Que não acerta um passe. Mas o que o Domênico falou é o seguinte. O que o Domênico falou é o seguinte. A melhor contratação do São Paulo dos últimos anos chama-se Michel Bastos. É verdade. Ontem ele errou. Mostrou que então era o melhor então. Aí joga a bola pra caramba com tudo isso. Tem jogador que tem que ter iniciativa. E tomou a bola do Muricy. Pega a bola, vai pra cima, agora, chuta. Tava com sangue no olho ele. É o único que tava. Agora, mesma coisa. O Corinthians desse ano tem mais iniciativa que do ano passado. É treinador. O Corinthians não tem mais iniciativa. Foi treinador, não, Benjamin. O próprio Mano falava pra você ano passado que esse time do Corinthians tinha que render mais. Aí o time era fraco. E você falou que não. Aí o Mano saiu, entrou o Tite, olha o Corinthians voando. Não, mas eu tenho uma diferença aqui. É o mesmo time. É o mesmo time. Pera, gente. O time do Corinthians não tinha... Só não tinha o Sheik, acho. Não faltava atitude e iniciativa. Nossa, o Elias tava um terror. Não, mas não é iniciativa. Tava jogando mal. O time não entrava morto em campo. Morto não entrava. É um time mas também não entrava que nem tá agora. Não entrava. Não é que agora. Você fala que era o rei do empate, tudo mais, contra times pequenos jogando em casa. Mas isso é um time morto. Com o time, o Tite em 2011, o Corinthians foi campeão, também empatou muito. Não é passado, isso. O Corinthians apático. Não é isso. Também, o time não tava apático, não tava jogando nada. O ano passado tava uma porcaria. O São Paulo é apático. O segundo turno do brasileiro, o Corinthians foi muito bem, mas o primeiro turno foi tosco. Mas esse ano tá voando. O time do Corinthians com o Mano Menezes não entrava que nem entrou o São Paulo mas ontem. Mas você sabe que muitas vezes o técnico sabe mudar uma situação. Claro que sabe. Mas então a culpa é da diretoria do São Paulo. Não, a própria Muricy diz que Mano, a culpa é dele. O Mano Menezes não servia? Não, o Muricy diz que a culpa é dele ontem. Então, mas o Mano Menezes não servia? Não dá dano? Mandou embora. Não renovou. Você não viu o Muricy ontem falando? Olha, não sei mais. Nem conversar, já conversei o que tinha que conversar, não sei mais o que fazer. Então o Ataíde. Ele falou, assuma a culpa. Então o Ataíde Gil Guerreiro fala, pô, valeu, obrigado. Pronto. Se o líder paga não sabe o que fazer, nós estamos ferrados, cara. Hã? Se o líder não tá sabendo o que fazer, nós estamos ferrados. Exatamente. É isso que ele falou. É isso que você falou. O Muricy, Sombra, ele é aquele cirurgião. Ele tá vendo lá aquela artéria estourada, jorrando sangue no teto, e ele tá assim, e aí? O que eu faço agora? É, mas ele já soube costurar e agora ele insiste com outras alternativas. É, amigão, bagulho tá osso. Ô, Magno! Fala, doutor. Pô, só pra terminar um negócio, Magno, que eu tava falando do Ganso. É o seguinte, não é que eu pego no pé, mas olha, não bate uma falta. não cobra um escanteio, não faz um gol. Em 134, 135 jogos, marcou 14 gols no São Paulo. Aí, nossa, você pega no pé do cara, eu não pego no pé do cara. Mas é, sabe? De mais atividade. Mas também não é o treinador, gente. Não, também não é tudo que é o treinador. Óbvio que o Muricy tá perdido no São Paulo. Não, desculpa, Benjamin. Não, o Muricy tá perdido. Quem que escala o Ganso? Que vocês estão aqui idolatrando há anos. Espera, ele é gênio, ele é diferenciado. Calma, vai vir o fulano, vai vir o cicrano. Calma, é o gramado, pra finalizar. É o frio. Qual que é o melhor meia do futebol brasileiro hoje, na sua opinião? É o do Alessandro? Melhor meia do futebol brasileiro? Não. Quem você coloca o melhor? Fala aí um meia que você gosta no futebol. Melhor meia do futebol brasileiro? Olha, hoje eu acho que o do Alessandro tá entre os principais. Pra mim, hoje, por incrível que pareça, apesar da idade, é o Danilo. Tudo bem. Pega o Danilo. Vocês nem jogam. Mas vamos colocar, o Danilo no São Paulo hoje faria muito mais do que o Ganso tá fazendo? Fácil. Você acha que faria? Mudaria a cara do São Paulo? Acho que não, sei se mudaria, gente. Desculpa. Não sei se mudaria um só. O único problema do São Paulo não chama-se Ganso, gente. Não, é um só que muda, hein? Falei isso. Não é um só que muda, o mano tem razão. Mas jogaria melhor. O Danilo, ele é tão lento quanto o Ganso. Jogar a culpa do problema, jogar a culpa, falar que todos os problemas do São Paulo é o Ganso, é muita sacanagem. Sabe por quê, mano? Não falei isso, não. Mas por quê? Vamos supor, o Michel Bastos, do São Paulo, ele está jogando bem. Mas o time não tá, então não tá acontecendo nada. Ele não é a mesma coisa, se o Danilo for, também não vai acontecer nada. É um que vai, é um cara que vai jogar. Mas, ô Benja, vai cair porque o time inteiro tá mal. Só queria debater uma coisa. Você chegou e falou o seguinte. Eu argumentei, quem que escala o Ganso? Você falou assim, mas a torcida toda hora, vocês até um tempo atrás, exaltando o Ganso... Então o Muricy agora ele deixou de ser técnico pra ficar ouvindo o torcedor? Não sei se é isso, eu tô falando a minha opinião. É, tem que perguntar pro Muricy, Se ele escala o Ganso. O Muricy escala aquilo que o torcedor diz que tem que escalar? É isso? Tem que perguntar. O Muricy é o técnico, meu amigo. Eu falei por mim. Agora tem que perguntar pro Muricy por que ele escala o Ganso. Aí é ele que tem que responder. Eu tenho medo até de ouvir a resposta. Ué, quando o São Paulo contratou, pagou 24 milhões na época, eu falei aqui, gente do céu, o Laor tem que ganhar um busto na Vila Belmiro. Um busto. Aí, gente. Em 5 anos, São Paulo, 4 anos, tem 3 partidas que esse cara jogou bem. Mas, Romano, só uma coisinha, Sombra. Quando o Jadson jogava no São Paulo, não andava. O Jadson foi por isso, tá jogando bem. Por que que o Ganso não pode sair do São Paulo e por isso jogar bem também? Por que isso? Fala pra mim, explica. O Jadson ele é o líder em assistência do Corinthians. O Tite tá jogando bola. Então qual é o segredo? Por que que no São Paulo não jogava? Com o Muricy? Por quê? Fala aí. Foi deixado de lado. Qual é a diferença, foi deixado então? Foi deixado de lado por causa do Ganso. O Jadson, no São Paulo, tava jogando. Quando contratou o Jadson, quando contratou o Ganso, o Jadson perdeu o espaço no São Paulo. E quem escala? Mas aí também não sei, bacana. A diretoria vai lá, paga 24 milhões. A diretoria, eu não sei como é que funciona os bastidores lá. A diretoria paga 24 milhões. Uma parte da imprensa acha ele o maior meia da história do futebol brasileiro, estilo década de 70. Então ele bate, mas ele é bom jogador. Ele bate um lateral do Flamengo. Então, você tá me dizendo que o Muricy ele é suscetível àquilo que a imprensa e a torcida diz? Estou falando por mim. Eu não posso falar pelo Muricy. Eu não posso. Ah, vem cá, mas não vamos ser ingênuos. Um clube vai lá, paga a multa de um jogador de 24 milhões de reais que vem com status de maestro, de craque, de gênio, de ídolo, de Deus. O cara não vai ser banco. Mas o Jadson faz no Corinthians aquilo que era pedido pra fazer no São Paulo e no São Paulo não fazia. Então o problema é esquema. Se não é esquema, um jogador voa, o outro não vai. É difícil. É tudo. É um ambiente. Ambiente é um monte de Claro, gente. Quando as coisas vão bem, não é o único fator. Quando vão mal, também não é o único fator. Jogar toda essa bucha na conta do Ganso. Eu não joguei essa bucha toda na conta do Ganso. Acabei de falar. Falar que a culpa do São Paulo é do Ganso é sacanagem. Eu não falei nada disso. Não falei nada disso. Não é culpa do Ganso, não. O Ganso até é um bom jogador, mas ele é lento. Mas se tocar uma música ruim na rádio, a culpa não é da música. A culpa é minha que mandou programar. Deixa eu entender, mano. Por isso que aí o cara fica com birrinha depois. Ô, Magno! Me fala. Palpite! Magno Pirol. Palpite, atenção. San Lorenzo e São Paulo, semana que vem, quarta-feira que vem. Cara, 1-0 é goleada. Tem que ser 1-0 pra aliviar essa tensão, senão nós estamos tudo morto. Esse é o pensamento seu como torcedor. E o pensamento racional é o mesmo? Pensamento racional é um empate, acho que tá de bom tamanho, mas vai ser vai ser um sufoco terrível. O empate tá ótimo, cara. É melhor. Se o São Paulo voltar com o empate de lá, tá bom, vai ser assim, olha, mágica. É melhor não passar dessa fase. Que mágico, o São Lourenço também não é tudo isso, não. Mano... O problema não é o São Lourenço, é que o São Paulo não tá encaixando. Desculpa, mano, não é tudo isso, mas não é pior que o Palmeiras. e vai pegar um time que não é nada disso. Tudo isso contra o nada outro, disso. Você não, você entendeu? Vai, então... não é tudo isso? É, vai nessa. E você vai me dizer que é pior que o Palmeiras? Não é, não. Para, mano. Oh. Olha, Sombra. Mano, o São Lourenço quase ganhou do Corinthians. Você sabe disso, mano. Quase sem ganhou. Torcida e teve um monte de chance de fazer gol. E o Corinthians não teve chance. E o Corinthians não teve chance. Duas. Marcou uma. Aí que tá. O Cássio faz parte de que time? Não. Concordo, então chupa, você. Bacana. Então mas chupa. Você falar que o São Lourenço é ruim e é manco, não é verdade. Eu não falei que é manco, eu falei que não é tudo isso. Não falei, eu falei que não é tudo isso. Mas fala, é um bom é. Time, sim. Magno, tudo de bom pra você. Boa noite. Boa noite. Eu quero participar do segundo campeonato de poker do estádio. Opa, vamos lá. Você quer uma carta do começo, do meio ou do final do baralho? Pode ser do final. Do final do baralho. Vamos puxar aqui uma carta do final do baralho. Saiu 8 de paus, 8 de paus. Você vai ter que doar 8 quilos de alimentos não perecíveis para participar do segundo torneio de pôquer do Estádio 97, dia 15 de maio. Dia 15 de maio, presta aí, 15 de maio no H2 Clube, tá bom? Justo, justo. Deixa eu dar uma palavra com o Dodô, cara. Puta, eu escuto a rádio já faz um tempo. Fala aí, meu velho. A primeira vez que eu escutei o Dodô, eu lembrei, cara. Quando ele trabalhava numa rádio antiga, sim. Ele tinha aquela musiquinha lá, pega no sinal pra brincar até o Natal, cara. Ah, o rap do Bilal. O rap do Bilal fez sucesso. O rap do Bilal fez o maior sucesso. Aí, presta atenção. Rap do Bilal. Meu pai é um cara super rígido. Ah. E, meu, pegou minha mãe escutando esse negócio, cara. Imagina. Ah, deixa a mãe, qual o problema? Que deu, cara. Rap do, olha, que o rap pegou do Bilal sua mãe, fez história. Bilal. Foi a música que bateu o Racionais MCs quando era o hit o fim de semana no parque. Foi a única música que bateu o hit o fim de semana no parque. Bateu o Bilal, né? Sim. Não. Bateu, o Bilal bateu. Bateu o hit, menina veneno? Bateu tudo. 94 foi o ano da música, do rap do Bilal. Foi o hit do ano. Acho que tá na hora de se reeditar, o Bilal. Valeu! Não, já foi. Foi um passado. Valeu, Magno. Um abraço. É nóis. Obrigado, irmão. Sombra. É nóis. E como eu faço agora? Falo com o Bar? Fica na linha aí. Sim, fique na linha, você vai falar com a produção. Sombra. Obrigado, um grande abraço pra vocês. Valeu. E outro, esqueci nessa loucura do jogo aí. Uma notícia triste. Porque hoje morreu. Zé Bonitinho. Pra mim, morreu os personagens que eu era moleque. Porque eu gostava do personagem dele, cara. Era o Zé Bonitinho. Sinceramente, eu não lembro se ele fez outro personagem. O Jorge não lembro, Moreira. Mas eu, esse hoje. Personagem desse. Pô, lembra? Câmeras, please? E faz sensacional. Pô, Zé Bonitinho era demais. Puta personagem, o ator, legal. O ator Jorge Loredo. Morreu com 89 anos. Se o Jorge Loredo tinha outros personagens, né? Não sei. Acho que foi o maior personagem dele. Talvez tenha tido história. Sim. Talvez tenha tido. Mas esse daí, eu vou dizer. Mas com essa projeção, não, né? O Sombra vai ler uns tweets aí, eu sei. Só para dar uma informação de utilidade pública, o Eduardo Gomes dos Santos, ele está internado no Hospital Saboia, lá no Jabaquara, e pede doação de sangue de qualquer tipo, em qualquer banco de sangue. Vamos ajudar, hein? Então quem puder doar aí, Eduardo Gomes dos Santos, que está lá no Hospital Saboia, no Jabaquara, certo. Pede doação de sangue de qualquer tipo, em qualquer banco de sangue. Tá bom, boa. Vamos ajudar. É, vamos sim, vamos ajudar. É, uma notícia para o Palmeiras é que foi confirmada a chegada de um jogador, um meia chileno chamado Francisco Arancibia. É, chegou o Arancibia. Mais tá um. Arancibia. É bom, Portuga, nota dele. Não pode ser bom, é jogador da seleção chilena de base. Nota, perguntei nota. É novo, tem 18 anos. O Portuga, até hoje. O Portuga já trouxe o novo Messi da Argentina, você lembra? Mas, Sombra, esse cara não vai dar certo. Tá gravado. Vamos lá. É aquele que veio pro Corinthians. Vamos lá. Lembra qual era o nome dele mesmo? É, os caras falaram. Federico. Mas eu falava do pastor, vocês irritaram. Você falou o novo Messi. Não, quem você falou que tá no replay do Portuga aí? 15 anos. Por isso que eu te perguntei. Então, tem um replay do Portuga aí também que ele quando falou fora aí. Do ar, quem que era o cara? Quando fora do ar eu falei pra você sobre ele, Hernan Barcos. O que eu te falei? Que era muito bom jogador. Que havia acertou, acertou, acertou. Então tá bom. D'Alessandro, você falou que era bom. D'Alessandro. Um tal de Messi. Acertou vários aí. Errou de Federico. Errou de Federico. Errou de Federico. Que falou do gol. Mas Messi você não descobriu, não. Não, eu não fui eu. Messi, desde os 17 anos, joga na seleção da Argentina. Ó, mas sério, o Cib aí, Sombra. Possivelmente ele não vai dar certo. Você conversa, o bairro de dois aí. Ó, o Valdívia deve ter trocado ideia com ele. O Valdívia deve ter trocado ideia com ele e fala, vai que é legal. Não, senhor. Lá tem um DM bacana, confortável. Eu vou processar vocês. O vidente de Oruro. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? É exagero. É o blog do Portuga. Eu li, tava escrito isso, é. Não, mas é bom jogador, ele é bom jogador. Eu tenho medo das opiniões do Portuga, que uma vez ele falou que o De Federico era um gênio. Ele falou, isso não é tão injusto. Ele falou que na Argentina era chamado novo Messi. Novo Maradona. Quem acompanha o programa e meu amigo Mano vai me deixar mentir. Quando o De Federico vinha pro Corinthians, eram dois jogadores que jogavam nesse Huracan. Pastore e De Federico. E eu falei aqui no programa, o bom é o Pastore. Que não é uma contratação fácil, que esse cara na Argentina tá sendo olhado por muitos aí. Chama Matias De Federico. Esse é um jogador de 20 anos de idade, joga no Huracan da Argentina. E o apelido dele lá é Novo Messi. Esse jogador é Matias De Federico. Se há europeus olhando também, vai ser muito difícil, né? Infelizmente. O apelido dele lá é Novo Messi. Ele é muito acima da média, ele conseguiu fazer com que o Huracan, um time muito pequeno, tradicional, mas pequeno, chegasse a disputar as finais. Ele é muito bom jogador, é um meia de rara habilidade mesmo. Ele é muito bom jogador. É a maior joia do campeonato. Peraí. Muito acima da média, rara habilidade. Ó, era o jogador que eu tava falando? Você sabe de quem era o jogador? Não. Javier Pastore. Não, esse muito acima da média. É De Federico, português, tá brigando com o áudio, velho. Não, senhor, entra corte, eu não falo. Eu falo que tem dois jogadores. Era o De Federico e o Pastore. O cara que eu disse... Portuga tá na censura do programa, isso aí não é edição, isso aí não é corte. Eu não falo De Federico, eu falo esse jogador... Você tá acusando o Bap? Você falou inserido no contexto. Estou, porque o Bap... Portuga, assume o golpe, tomou o gol, pega a bola, o gol, vai pro meio campo. Esse eram dois jogadores, e eu falo de Pastore. Esse é o Estádio 97, olha, atenção, temos informação aqui, já saiu a camisa oficial... Atenção, quem ganhou ficou lá no resort do Estádio 97. Que clube é? Ah, deixa eu ver. Que clube é, Chola? Chama-se Suzana Palmeirense. Ah! Que beleza, Suzana! Ah, é verde, meu Deus! É, Suzana! Ah, vai estar com nós! Que beleza, Suzana! Oi, Guinho, vai no resort pegar a camisa do Galo, Guinho, da 98. Um abraço pro meu amigo Guinho. Gente boa. E então, aí? A Suzana Palmeirense, eu tô esperando só a confirmação do sobrenome. Certo. Daqui a pouco eu divulgar. Ela fechou lá o resort e ganhou a camisa do Palmeiras. O resort do estádio, que tem o apoio da Cassineira, do Edu Botões e da Madrugão Suplementos.com.br, senhor mano. Isso aí, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? E quem quiser comprar sua proteína ou seu repositor energético, basta acessar madrugãosuplementos.com.br, realizar sua compra e receber com frete grátis, tá bom? Beleza! Ô, Chonvra, deve pintar um pequeno embrólio contra o Palmeiras, acho que o Palmeiras deve resolver isso, mas é o seguinte, o Palmeiras estaria interessado naquele Giovanni Augusto, que foi o cara que marcou o primeiro gol na Arena do Corinthians a favor infeliz do aí. Só que esse cara, parece que ele já tinha um contrato assinado com o Atlético Mineiro. Ele é do Atlético. Então, já tinha um aditivo contratual, ele prorrogou o contrato. É, ele prorrogou o contrato com o Atlético e o Galo vai notificar o Palmeiras por assédio ao jogador. Não sei se isso vai dar alguma coisa, mas o Galo tá reclamando que o Palmeiras tá assediando o atleta dele, Giovanni Augusto. Meu Deus, assediando o Giovanni Augusto. É muito. Nossa, que fase que chegou no futebol. Ô Galo, que é isso? Giovanni Augusto mineiro, não é pra sede. Ah, é time pequeno esse Atlético Mineiro, hein? O Galo é Jesus, grande. O Galo é grande aonde? O Galo é grande. Assédio, o que é assédio? O Galo vai classificar na Libertadores com a boca porra, do mano. Porra, que agora eu vou torcer contra essa porra não aí. Não vai não. Timinho pequeno. Não é, Domingo. Que assédio, assédio de Galo jogadores. Galo é da hora, mano. Tá louco. Está confirmado aqui, a palmeirense é a Suzana, Suzana Bandeira. Suzana Bandeira. Família. Vai estar com a família no resort. Ela tá nojenta hoje, muito nojenta. Ela vai com a calça. Ela tá tão feliz que ela já fechou até o resort. Ela vai pegar o quarto vizinho do Benja. É brincadeira. Olha aí nos hóspedes, você vai ver que ela ficou no quarto vizinho do Benja. Se a Suzana é chata com o time perdendo, imagina com o time ganhando, velho. O Bruno de Moura manda mensagem pra nós no oferecimento da BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. O Bruno de Moura diz aqui, o único técnico que fez o Ganso jogar bola foi o Dorival. É? Se eu não me engano, na mesma época que tinha um tal de Neymar. Eu ia falar, se foi o Dorival, se foi o Neymar. Não, mas pera aí, ó, isso aí é injustiça com o Ganso, porque naquela época lá, Portugal, o Ganso, e muitas vezes aí, ele foi protagonista. Foi. Tá certo? Inclusive na final que o Neymar não jogou, que ele não apareceu. E naquela época lá também, Portugal, não é querer, tipo, tapar o sol com a peneira e falar, jogou na aba do Neymar, por exemplo. O André, sim. É um jogador cabeçudo que nunca jogou absolutamente nada e por causa do Ganso e do Neymar, ele teve as chances que ele teve na carreira. Agora, Sombra, não se esqueçam, Domênico, às vésperas da Copa de 2010, houve sim... Eu não vou falar que foi uma aclamação, porque aí é exagero. Mas, ó, o negócio é o seguinte, Houve sim, Domênico Gato, uma boa parte da torcida brasileira que pediu pra que levassem os dois moleques aí pra Copa de 2010. Até que o Dunga na época não levou aí e ele foi execrado pela mídia. E depois de 2010. A campanha ali era pra levar Ganso e Neymar. E depois de 2010. E aí o cara se machucou. E depois de 2010, quantas convocações teve o Ganso? Que jogou mal, tá machucado. Quantas propostas de clube da Europa? Você nunca machucou seriamente seu joelho, Benjamin. Você nunca ficou sem andar, Benjamin. Quando o Ganso meteu duas bolas pro Luiz Fabiano... Você nunca pediu para as pessoas te limparem, é depois de adulto. Quando o Ganso meteu duas bolas pro Luiz Fabiano no ano passado, no Paulista, contra o Quim Piracicaba, fazer dois gols, ninguém fala que o joelho tá ruim, que tá ruim. Aí quando ele fica seis meses sem jogar de novo, aí o joelho tá ruim. Quando ele joga uma partida lá, que você fala... Mas tá vendo como é pessoal? Chupa, novamente você tá atacando o Ganso. Chupa narigudo, eu não tô atacando. Chupa narigudo. Aí não tem joelho. Tem nada, tá bem. Tudo bem. E quem escalou esse jogador que você está falando? Murici. Mas não tô exaltando o Murici. Deixa eu só... Mas o Murici você não critica com a mesma ênfase. Eu não acabei de falar. Ontem eu não acreditei quando o Murici tirou o Pato e deixou o Ganso em campo. É porque você não tem visto os outros jogos. E uma prova de que o Murici sabe que ele errou, que no intervalo ele tirou quem? O Ganso. Deixa eu só reparar um erro do ouvinte. É o seguinte. Um dos maiores jogos do Paulo Henrique Ganso com a camisa do Santos foi o seguinte. O Neymar tava suspenso, o Elano tava suspenso, não tinha ninguém pra jogar. O Santos perdesse do Cerro Porteño no Paraguai, nem perdesse, se ele empatasse, ele ia ser eliminado. O Ganso foi ao Paraguai, em Porto Sarrone, sozinho, com o André, um monte de reserva, uma babaiada. Ele jogou e ele ganhou aquele jogo, ele arrebentou com o jogo. Foi o melhor jogo dele. Aí veio uma lesão contra o Grêmio, ele nunca mais voltou a jogar. A Cláudia Gaiotti, nossa, arrebenta com a gente. Vocês são muito chatos. Obrigado. Só sabem criticar o São Paulo, pra quê? Vocês e esses torcedores modinhas pelo telefone, vai falar de gambás e porcos, gente chata, fica o pé da vida. Qual o nome da cidadã? Calma, Domênio, não precisa ofendê-la, não. Não, não vou ofender, não. É, eu sei. Só sabem criticar. Se vocês fossem bons, eram jogadores, técnicos. Ficar aí da cadeira, fica fácil ficar aí da cadeira só metendo pau. Cláudia Gaiotti. Cláudia, primeiro que você é São Paulo, então chupa. Já começa por aí. Chupa porque tomou a chocolate. Mas é moça. Segundo, não importa. Não, dane-se, moça. Chupa. É, e tá nervosinha hoje, já percebi. Assim, não adianta vir criticar a gente. O dia que você estiver for dona de uma rádio, aí você não contrata nós, faz um outro programa, faz qualquer coisa. Enquanto você não tem, ouve nós, aí fica pianinho. E chupa. Ô, Cláudia, é nóis. É o seguinte, é porque às vezes... Não vai ouvir a Transcontinental, ela tá passando pagode essa hora aí. Mulher tem aquele lance de hormônio. E às vezes é complicado. Às vezes aí tá de TPM. Exato. Não é fácil, Cláudia. Não deve ser fácil mesmo agora. Por exemplo, a gente tá aqui muito próximo aqui das 7h30 já da noite. Do meio lugar. Ela tá nervosa hoje, né? Ela tá olhando agora o tornozelo inchado. TPM com sabe, uma sombra. Derrota do time. Aí olha assim, o tornozelo inchado. Ela não sabe o que é pé e o que é joelho. Sabe, é uma coisa só. Vitória da mula. Claudinha, vai fazer uma drenagem. Vai fazer bem pra você. Ainda chega o marido em casa. Fala assim, o que tem pra janta? Aí fica mais nervosa. Ela cansada, ela cheirando alho e bife, sabe? Porque ela tá cheirando o almoço, não teve tempo de tomar banho. Tá falando que a menina parece um Sazon, velho. Isso. O Jefferson Souza Macedo. Um beijo, Cláudio. No jogo entre Brasil e França. Tem a menor ideia. Mick Jagger. Matuidi. Foi pro banco. Brasil arrebentou com a França, viu, mano? Chupa. 3-1 pro Brasil, viu, mano? Chupa aí. O Rafael Decanini. Sombra, Carlinhos não pode vestir a camisa do São Paulo. Ontem não fez nada, não marcou. São Paulo não sabe marcar, o time parece que não treina. O que acontece? Tirar o melhor atacante no ano e deixar os lentos? Torcer para o Muricy Ball? Pro Kardec sozinho, absurdo. Algo tem que mudar. Ele vai morrer abraçado com vários jogadores. Aliás, eu não gostei. Eu não gostei do Carlinhos também. Ontem me assustou. Eu não gostei, de quase nada. Sombra, mesmo sem trânsito, tô sintonizado na Energia 97. Show, valeu, abraços. O Marcos Martins, pessoal, manda um chupa pro meu chefe Luiz. Da CZL, São Paulino chato, só sabe falar 633. Um chupa aí, ó, mané. O Danilo Selle. Sombra, também acho falta de treino do Muricy. Mas me diga uma coisa, onde que tá o trabalho do Tata e do Milton Cruz? O Tata é assistente, o Milton Cruz é assistente de assistente. Aí não dá, né? Milton Cruz já trabalhou com 1 milhão de técnicos e não tem ninguém que fala que ele precisa treinar. Mas o Milton Cruz não é o treinador, gente. O treinador é Muricy Ramalho. O Milton Cruz é meio que um olheiro, né? Ele indica os jogadores pra contar, isso. É. Deixa eu ver quem mais aqui. Ó, o Igor Mendonça falou aqui pra avisar o Portuga aí que o jogador que fez a diferença contra o Cerro Porteño foi o Danilo, não o Ganso. Não, o Danilo fez o gol. Quem jogou muito foi o Ganso. O Ganso comandou o Santos naquele jogo. O Danilo fez o gol, chute fora da área. Agora, quem jogou muito naquela partida foi o Paulo Henrique Ganso. A audiência de quarta é sempre maior que a de domingo. Corinthians e São Paulo jogaram no domingo pelo Paulista. Mas eu acho que a audiência do ano ainda no futebol foi Corinthians e São Paulo na estreia da Libertadores, que foi no meio de semana. O Bruno Moura pergunta... Desculpa, Sombra, só pra corrigir a informação, mano. Aquela informação é o Paulista mesmo. Ah, sim. O maior... Aí, se pegar do ano, mano, foi Corinthians e São Paulo, 33 pontos. De Libertadores. Ontem o Palmeiras deu 29 com o São Paulo. E o segundo maior foi o Palmeiras. Mas foi 29. No Paulista. Paulista. Mas aí somando as duas emissoras, né? Isso, não. Somando as duas. Mas o outro não teve duas, né? Não, do outro lá foi só a audiência da Globo. Eu não teve. O Bruno de Moura. Portuga. Cadê você criticando o Rafael Marques e o Oswaldo? Hoje, pergunta pro Domênico se ele mudou o conceito dele. É muito cedo. Rafael Marques e Oswaldo, tudo bem? Eu quero esperar os jogos pra poder realmente falar assim, olha, Oswaldo, você é sensacional. Eu continuo com a mesma opinião, não mudei não. O Marques também é muito bom, mas eu quero esperar, Eu não mudei. É triste pra mim dizer isso. O Palmeiras fez uma boa partida. Contra o São Paulo, abatido. Como o Santos fez uma ótima partida também contra o São Paulo. E como o Corinthians fez ótima partida. Todos fizeram ótimas partidas. Mas, gente, tô falando sério, há tempo. O São Paulo é ridículo. Tanto que o Rafael ganhou melhor dos três fomos nós. Tanto que o Rafael Marques deitou o cabelo. Quem ganhou melhor de vocês fomos nós. Nós ganhamos melhor. Domênico, assim. Metemos três. Só o Corinthians meteu o quê? Dois e o outro meteu nada. Zero a zero. Então nós ganhamos de três. Não, mas é verdade. Foi o que mais fez gol. Mas eu vou te falar uma coisa. Jogou melhor. Futebol envolvente. O Santos, uma coisa bonita de se ver. Fazia tempo, né? O Rogério Ceni falhou pra você? O Rogério? Ah, perdeu o tempo de bola. Reposição errada com perda de tempo. Demorou pra voltar, o reflexo demorado. Mas fazer. Errou. Tem que ser criticado porque errou. O Robinho que acertou da linha da ruim. Uma coisa não anula a outra. O Robinho que teve a coragem e qualidade pra fazer. Uma coisa não anula a outra. Mas não é fácil fazer gol da linha da Estona. Vou dizer um negócio pra vocês, cara. Ia perder do mesmo jeito, porque o futebol de São Paulo é medíocre. O Adriano Coimbra. Olá, galera. Vem do estúdio pela internet, aqui de Itacarambi, Minas Gerais. É longe, hein? Meu Deus, como o Portuga come. Comeu o chocolate todo. Comi. Um abraço pra todos. Ouço vocês desde 99. Tá aqui pra comer, né? Ave Maria. E daqui a pouco tem o Chupa Delivery. Mas antes... O Mano vai falar da Bozano? Opa, vamos lá. Deixa eu só mandar um abraço pro Gerson. Grande Gerson. Da Perfect Brasil, nosso novo anunciante. Começa com a gente. Boa. Um abraço pro Gerson. Beleza. Tá indo pro aeroporto agora, então. Grande Gerson. Gerson, tamo junto. Obrigado, viu? Um abração pro Gerson aí. Um abraço pro Hiroshi também, meu camarada aí. Grande Hiroshi. É isso aí, Hiroshi. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar sua pele, velho, que já tá gasta pelo tempo, aí surrada pelo sol. Queimada pelo vento, nossa senhora, sua pele já ficou queimada com o vento, Benjamin? Como não? Amigão, tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Você pode deixar sua franja, o seu moicano, o seu rastafari, é bacana demais, amigão, eu uso e recomendo, hein? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar a asa agora, velho, não vai estar aquele cheiro de mendigo morto, mano. Nossa senhora, velho, você vai estar cheirosinho, cheirosinho. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente, vamos a mais ouvintes. Daqui a pouco vamos falar ao vivo lá do pedágio do Estádio 97, o pedágio Estádio 97 sem parar. Vamos aos ouvintes, oferecimento de Grupo Ésser, Unome construído com história. Também Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Vai tocar o Asdrúbal, Dodô. Vai lá. Alô? Alô? Quem fala? Denis. Ô, Denis, tudo bem? Tudo bem. Denis do quê? Neve Scooter. E quantos anos, ô, Denis? 32 anos. Meu, vai tomar no Cúter. Que isso, que susto. Que horror, cara. Não, o nome dele, Cúter. Cúter. Ah, puta susto. Você acha que porque isso? Ele vai servir um drink. Falar, ah, onde você vai tomar um drink? Lá no Cúter. No Cúter. É. Pode ser o nome de bar. Entendi. E por exemplo, Domenico. Sombra. Humor fino, humor inteligente. Humor drinquístico. Quando ele termina com a namorada dele, ele tem líquido. Ele tem um ganho auditivo. É, Scooter. Lá na Zona Norte tinha um bar que chamava Fiofó, velho. Ô, lembra, mano? A gente ia lá. Onde você vai tomar um negócio? No Fiofó. E tem uma música da programação. Pô, a gente ia no bar. Eu, Fábio Leonel, você. Ah. Tem uma nova música lançamento da programação de energia que chama-se Cool. Cool. Ah. Cuidar. Olha, cool. É legal. É legal. Mas hoje eu falei aí. Hoje na França. Eu esqueci o nome de quem canta a música. Alesso. Hoje na França. Falei assim, Alesso passou aqui com o cu. Hoje na França. Assim, mas é cu o nome da música. Hoje na França tinha o zagueiro sacou que passou o jogo todo atrás do Neymar. Tá, balançando. Sacou onde o Neymar ia, sacou. Aí balançou. Sacou, balançava atrás. Tá bom. Ô, velho. Oi. O bairro. Parque Sol Nascente. Parque Sol Nascente. Me lembra do Japão, isso. E eu vou dizer um negócio pra você. Vou falar em sol, o Domênico ele morou. Falei, sol nascente, eu lembro de Morada do Sol. Sim, morei você na, morou na lá em Araraquara. Era terra da exatamente. Morada do Sol. Terra da Morada do Sol. E da Laranja. Não é? E terra, terra da Laranja, porque ali é o seguinte: eu fui com o Domênico lá, Cutrali, que é a empresa de Laranja. Rapaz, você vai chegando perto da cidade, Sombra de Araraquara, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir pra lá. Você chega na próxima da cidade e já começa a cheirar laranja, cara. Laranja. Cheira legal pra caramba. Olha que cheira laranja lá. Cheiro de laranja é muito bom. Você curtia, Domênico? Ah, você acostuma, mano. Mas você gostava de laranja? Mas quando você não. Você vai para a primeira vez. A gente foi fazer um evento lá. É, vai nessa. Vai dar um saco. Eu conheço essa véia pra caramba. Mas eu ia falar, não, você gosta? Você... Laranja? Só o suco. Mas você pegava no pé lá, você não costumava? Não, lá não é de texto. É, não costumava ir lá no pé, pegar uma laranja. Tem uns fazendeiros lá que. Bom, eu posso responder pro cara que eu tô tentando? Vi a mulher lá. O Parque do Sol Nascente, se é aquele que eu conheço, ele perde o Parque Anhanguera. Acertou. Brincadeira. A última vez você acertou também. Ah, eu não erro. Bom, e você? Não tem pra ninguém, eu sou o GPS Man. Você tá triste, tá feliz? Como é que você tá hoje aí, meu brother? Tô feliz, tô nojento. Nojento? Lembra disso aqui, Dudu? Todo mundo tá feliz. Tá feliz. Todo mundo. É. A Xuxa será um sucesso na Record? Não. Independente de mim, não. Ah, vai bem já. Fracasso retumbante. Né? Ah, na Globo já achava um saco. Ah, a Xuxa é um fracasso. Legal não, são vocês. Aí, não, eu tô dizendo na Record. Você, brincadeira, né, mano? Você vai assistir a Xuxa na Record, bonitão? Eu não assistia nem na Globo, então, mas pra que a Xuxa é um fracasso, então, velho. Mano, tem razão, mano, tem razão. Mas não pode falar que não é um fracasso. Um fracasso, velho. O Praga também foi. Tá cheia do Praga grana aí. Não, mas não vai ter audiência. Ô, o Praga também foi? Não sei, tem um programa Praga lá, morreu, tarde, lá que é uma praga, não sei. Lógico que morreu. Não sabia, lógico, eu sabia. Praga tá morto, velho. Praga. Outro tá dia morto. Tinha uma notícia, a família do Praga, verdade, tiraram os ossos ali e colocaram no ossário. Faz tanto tempo que puseram no ossário já. Mesmo. É mesmo? Lógico, gente. Pô, lógico, agora, saber, chocou, lógico. Agora o Ben já ficou chocado. Só velho. O Praga tinha morrido. Ela também não tem idade de fazer programa infantil, né? É Verdão? Verdão, Praga. Verdão, nós. Gostou ontem do chocolate? Pô, batendo os bambi assim, mano, foi ótimo. Legal, né? Porra. Quem foi o destaque pra você, na sua opinião? Ah, cara, tem o Zé Roberto que jogou bem, o Mal Robinho acertou aquele chute que, pelo amor de Deus, viu, mano? Fazer gol bonito é só no São Paulo. Caramba, rapaz, você vê que coisa, né? O Alex fez um golaço também naquele chapéu lá. Tá? Hoje... que golaço! E ontem, não sei se você teve o prazer de ouvir a narração do Zé Silvério. Que golaço! E eu achei que ele ia falar de novo, porque ele mandou dois. Eu pensei que ele fosse mandar. E teve um gol do Palmeiras também contra o São Paulo, que pouca gente lembra. Teve um do César Sampaio, que ele driblou em todo mundo. Contra o São Paulo também, no Morumbi, não é isso? A gente sofreu muito com o São Paulo, mas quando faz gol também faz gol bonito, hein? Não é verdade? Porra. E é isso? Do Rafael Marques também foi bonito o segundo gol dele, né? Ah, aquele chicote lá, né? Golaço, olha lá. Aquele lá é o que eu tava falando com o Portuga aqui. Se ele tivesse numa má fase, ele ia jogar a bola lá em cima. Se aquela bola... Gol, quase, não, mano, não tava não. Mas se bola aquela bola chega pegar, pro mano, Michael Leite, por exemplo, ele manda lá no... Ele manda lá que bancada, velho. Eu juro por Deus, viu? Difícil de pegar aquela bola lá é difícil. Bom, vamos ver, né? Porque o São Paulo também jogou muito mal também. E resta saber agora se o time... Pegou um padrão de jogo com alguns jogadores aí, né? Ou se realmente foi esse jogo atípico. Vamos ver, né? Esse trabalho do Oswaldo aí se vai render entrosar, mesmo. Precisa entrosar. Precisa ver o Cleiton Xavier também quando entrar. É, tem o Cleiton Xavier pra entrar nesse time. Então vai, a coisa pode melhorar bem mais ainda, né? Porra, bem mais. O Valdívia nunca sabe se joga ou não joga, se vai embora. Verdade. O que me impressionou ontem no Palmeiras bem foi o Gabriel, o volante. Bom. Não que ele seja assim um espetáculo, mas Domênico, ele é muito rápido, então ele cobre bem as laterais. E ele chuta ele, bem, viu, Portugal, fora da área também. Ele é muito rápido, ele tá em toda a bola e você pode ver, dificilmente ele perde um lance e quando ele perde, ele vai fazendo aquela faltinha, ele trava o jogo. Tá. Ele não tem deixa o cara passar. Ele é bom da jogador. Área também, que foi muito bonito aquela jogada. Você sabe que um dos poucos jogadores do Botafogo que eram bons era ele, né? Não, ele é bom. Um dos eu não via muito antes do Botafogo. Não tinha tanta proximidade. Agora, dois, três jogos que eu vejo do Palmeiras, eu tenho reparado nisso. Bom jogador. É, o Palmeiras tá com um elenco bacaninho, agora essa tá enturmar melhor, hein? A área ali também foi bonita aquela jogada, não foi, não? Foi ótima jogada, né? A tabela lá? Isso. Que acabou Gabriel pra Gabriel. Isso. O Gabriel Jesus que tocou pro Gabriel e o Gabriel deu um toquinho. No primeiro tempo, o Tóbio perdeu um gol. Sinceramente, acho que você, qualquer um daqui fazia. Porque ele tava dentro da pequena área do Pica, chutou, com um cruzamento pra trás, do lado direito da defesa do São Paulo, tá fácil pra caramba de entrar ali, e ele cruzou pra trás e o Tóbio não teve cacuete, ou bateu muito errado na bola e a bola cruzou. Ali foi jogada de zagueiro mesmo. O Palmeiras poderia ter terminado o primeiro tempo vencendo por uns 4-0, que não seria, o primeiro tempo, que não seria surpresa. O Rogério fez algumas defesas, teve uma até que o Bandeira deu impedimento, lembra? Tá lembrando Brasil e Alemanha. Não, poderia ter vencido ontem por 4-0 no primeiro tempo, não seria surpresa. Verdade, agora resta três jogos, né? Restam três jogos aí pro Palmeiras, pelo menos ficar na terceira melhor posição, né? Porque por enquanto o Corinthians deve ganhar hoje. Eu não sei se assume a liderança, mas eu não lembro agora. Corinthians e Santos, eles têm a maior pontuação do Campeonato Paulista. Mas ganhando hoje, passa. É, o Corinthians ele tem um jogo a mais, mas o Santos joga hoje também, não joga? Mas outra aí ficaria ponte. Com um jogo a mais, né? Não, ambos. O Corinthians igualou na terça-feira. Ah, igualou. O Corinthians igualou na terça-feira. O Santos tinha 29. Tá quantos tá o Corinthians, mano? Também. 29 também? O Corinthians tá igual. É a mas mesma quem campanha. Tem o maior, o São Paulo tem 26, aí, tá certo? É, por ordem aqui no grupo 1. O São Paulo tem 26 e pontos. Saldo de? É, o saldo de gols do São Paulo é 16. Vai. Aí tem o RB Brasil, tá certo? Na segunda posição. Então lá, os quatro primeiros. É, vamos pegar então pela ordem. O Corinthians tem 29 pontos, tá certo? Com 15 gols de saldo. É, o Santos tem 29 pontos com 17 gols de saldo. Ah, esse que tá ganhando, saldo. O Palmeiras tem 27 pontos aqui com 12 jogos, tá certo? O Santos e o Corinthians jogam hoje, né? Pra igualar. Sim. O Palmeiras já tem um jogo a mais. O Palmeiras tem 27 pontos, tá certo? O São Paulo já tem os 12. E tem 13 de saldo. O São Paulo ele tem os 12 jogos aí com 26 pontos e com 16 gols de saldo. Pela ordem, Domênico, temos aqui o Santos, que tem dois gols a mais de saldo. Se todo mundo for ganhando até o final, fica Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Por enquanto, se mantiver essa ordem, sim. Então, e a Portuguesa estaria rebaixada. Caiu ali, caiu a ligação, rapaz. Só pra dizer o seguinte, mano, porque o que valia mesmo, até o São Paulo, não vale nada não, vale alguma coisa. Vale ficar na frente pra poder não ir ao interior. Quartas de final, não ir pro interior, ir pra algum outro lugar, né? Que foi o que o Sombra falou, que tá na regra, que inclusive nós ouvimos e falamos aqui, né? Ô, Domingo, mas o São Paulo jogando desse jeito que tá, eu acho que ele vai pra um outro lugar que você tá falando. É um outro lugar bem ruim. Depende, porque faltam três jogos, Portugal e o Palmeiras precisa ganhar os três pra poder só depender dele, né? Domingo, fora os grandes, fora a Ponte Preta que o Palmeiras perdeu também, eu acho que ninguém mais assusta. Eu acho que a proforma, o time que... O Corinthians, por exemplo, se ele entrar com todos os jogos com o time B dele, ele vai ganhar, tô tirando os grandes e a Ponte Preta, tá? Ele vai ganhar todos também. Qualquer time grande. Perfeitamente. Bom, infelizmente caiu a ligação do nosso ouvinte, não é mesmo? Do palmeirense, que tava aí no ar, né? Mas fazer o quê? Foi um problema aí de telefonia e aí isso acontece. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Benja, você queria tanto lembrar aí da trilha do Chips, ó. Vai, Chips. Cadê o Chips? Ô, Chips. Cadê o Pontiarello? Os caras estão de Bora, mal Chips, era legal. O André da polícia. Sensacional. O Bá tinha um capacetinho. Não tinha. Tinha. Algema. É sério? Algema, o Bá tinha. Algema? Tinha um kitzinho, né, Bá? E montado na sua moto da Highway Patrol, está Mota, nesse momento, no pedágio, estádio 97, sem parar. Será que a moto aguenta ele? Não. Ô, Mota! Ninguém aguenta ele. É o Mota na moto. Ah. Sim. Motinha! E aí, covardinho? E o pessoal aí na zona... Tem bastante gente aqui, muita gente participou hoje. Tem inscrição no torno, segundo torneio de poker do estádio 97. Muita gente tentou. No final a gente vai apurar quem foi melhor nas cartas e mandaremos e-mail para quem ganhou, certo? Certo. E tá muita certo. Gente passou aqui e conseguiu, instalou sem parar, ganhou quase ingresso de cinema, né? Muita gente aqui tirou foto, pegou boné, camiseta, mais gente vai ganhar boné e camiseta aqui. E muita gente vai participar. Vamos fazer o seguinte? Sim. Vamos pegar alguns ouvintes e, num pique de sem parar, vamos fazer com o pessoal um recadinho rápido. Vamos? Recadinho rápido. Vamos lá. Nome, time e o bairro. E o chupa pra quem você quiser. Menos pra mim. Vamos lá. Chupa Dodô. Ah, chupa Dodô, Dodô hoje, ô trouxa. Mas é o melhor, que é o cara mais coerente daí do estádio. Obrigado. Chupa o voto aqui, ó. Beleza, vamos lá, mais um ouvinte sem parar, vamos lá. Cauê Santana, chupa mano, chupa sombra, aqui é palestra do Ah, que é nóis, ainda estamos nojento de novo. B. É nojento. Mais série um B ouvinte inferno. Sem parar, é o momento sem parar no pedágio do estádio 97, alô. Leandro do Jardim Mira, é nóis Dodô, é chupa nóis. Mota, tá chupa gostoso, sombra, chupa Michael da Ligue Taxi 371, abraço. Olha lá o Bandeira 4. Lucas, Lucas Porredondo, 20 anos, chupa sobre, um forte abraço aí pra galera do Mestiço Futsal, melhor futsal do São Paulo aí. Futsal. Beleza, Thiago, cara. Thiago da Freguesia do Ó, chupa o meu olha isso. Rogério Ceni, chupa, aqui é Verdão, vamos, Dodô. É nóis, nojento, é nóis. Aê, aqui é o Felipe da Vila Malha. Chupa sombra, Rogério tá adiantado, hein, sombra? Família Bento, do Mandaqui. Ô, sombra, segura o choro que ainda tem o Corinthians na Libertadores, viu? Nossa. Não sei se chega lá, cara. Lucas Lopes, chupa, mano. Aqui é o Gerardo, chupa, Manfred, São Paulino. Aqui é Corinthians, porra. Chupa, Pezeri. Aqui é Corinthians, mané. Chupa, São Paulino, viado. Que isso? Vai, Zé Santana, chupa Márcio, aqui é Corinthians, é nóis. Fernando Conte, Vila Gustavo, chupa mano, ó, já fiz trinca aqui, ó, no baralho aqui, ó, vou te pegar no torneio, se liga. Ih, mano, rapaz. Adriano, da Pauliceia, um abraço pro Fabiano e vai Corinthians! Eduardo de Santana, chupa mano, chupa sombra, aqui é Palmeiras! Ah, meu Deus, como a gente tá nojento hoje, hein? Criminoso mirim, hein? Não, não. Aí, é, não. Calma. Ah, fala, aí, velho. Doutor, chupa. Chupa você, o trouxa, que perdeu ontem, aqui, mané. Ai. Aqui, ah, então chupa do mesmo jeito. Tá do meu lado, eu falo chupa aí na tua cara, ô trouxa. Mano, dia 22, vou passar o babão em você, seu trouxa. Vai sim, otário. Vai esperando aí. Renato, Tucuruvi, Santos, campeão paulista. Ei. Chupa sombra, chupa Dodô. Chupa onde, mano, ô chupa trouxa? Todo mundo aí. É. Bruno, Tucuruvi. E chupa a sombra. Vou dizer o quê? Corinthians Anderson. Chupa a sombra. É, rapaz, é nóis. É isso, chefinho. É, hoje não podia ser assim. É. Mas foi chupa a mota, chupa a sombra, tem que ser. Mas falou aqui um montão aí, o senhor? Vai perder de quanto? Vai perder de quanto? Não, chupa, chupa. Não quero saber, chupa você, ô trouxa. Ah, chupa, ficou aqui. Vai perder de quanto? Vai perder de quanto? Fica quietinho. Cadê a música do chororô que ele põe? Cadê o chororô pra você? Cadê o chororô que ele põe? Lembra aquele choro que ele põe? Ô, Motinha. E é o som do chororô, Motinha. Vamos encerrar então o pedágio do estádio 97 sem parar. Pessoal, instalou muito sem parar por aí, cara? Bastante, chefinho. Graças a Deus, tá tudo bem aqui. Foi tudo ótimo. Parabéns, obrigado, pessoal da Zona Norte. Quem tá aí do Sem Parar, Motinha? Tá o Marcelo, a Vilma do Sem Parar tá aqui também com a gente. Fala aqui. Aí, Mota, pra você aí, ô trouxa. O Léo do Sem Parar também tá aqui. Beleza. Então tá bom, Mota tá emocionado, ele não consegue controlar as emoções. Estamos encerrando mais um pedágio na Zona Norte de São Paulo. É o pedágio Estádio 97, Sem parar, que pena, tava tão legal. Ah, é, tá legal pra você. O Mota tá mais perdido que o Centurion ontem em campo. Corria pra todo lado e não achava nada. Centurion. Centurion, dá dó de Centurion. Dá a impressão que o Muricy fala, garoto, vai lá driblar dois, faz o gol. E ele é bom jogador, hein? Não, ele recebe a bola. Ele dá o primeiro drible e toma o desarme. É verdade. Ninguém encosta no cara, velho. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde difícil de bater, não é não? Mas quer saber? Difícil de bater mesmo. É o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI, você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais. Com a HDI, você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bateu o carro? É só passar no HDI Bate Pronto. Em poucos minutos você sai com a autorização para o conserto. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos agora então ao Infelizmente Chupa Delivery. Ah, legal, como que é o legal. Chupa Delivery? O sorteado foi ao Aidar, é isso? Vamos ligar para ele. Torcedores do São Paulo e do Palmeiras inscreveram amigos que torcem para os seus times rivais, dando o telefone dos caras. Mas não podiam falar que estavam dando o nome e o telefone. E aí, no caso, como o São Paulo perdeu, hoje o Domênico vai ligar para um torcedor do São Paulo, indicado por um palmeirense, para fazer aquele popular trote, mandar um chupa delivery para milhares, milhões de pessoas em todo o mundo ouvirem esse momento desagradável através da Energia 97. Momento bacana. Ah, é. É sensacional, viu? Ah, meu Deus. Vamos lá, vamos ver se vai tocar. Já foi feito o sorteio do ouvinte, a produção tá ligando, vamos ver se vai dar linha pro Domênico mandar um chupa pro cara. Cai na caixa postal, vai ouvir tudo chupa, velho. Vamos aguardar, atenção. Melhor atender. Melhor atender. É melhor atender. Ai. Acho que não vai, hein? É. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Ô, Enéas. Recado para... Enéas, tudo bem, meu velho? Chupa, seu mané, por que, que não atendeu o telefone, ô? Aqui é o Domênico do Estado. Ô, manézão, chupa! Meu nome é Enéas! Chupa, manézão! Vai ficar ouvindo o trote até o final pra pagar a mensagem. Chupa, chupa, chupa, mané. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Enéas, chupa, manézão. Não atendeu? Se atendesse, já ia pegar mais leve, mas não atendeu? Chupa aí, ô mané! Tomou uma trauritada ontem? 3-0, Enéas! Chupa, seu mané! Chupa! Quem que mandou aqui o chupa? Deixa eu ver quem que mandou aqui. Amigos, gostaria de mandar um chupa. Ah, mas quem que mandou aqui? Ah, o César. César Estevam que mandou aqui pra gente ligar pra você pra mandar um chupa. Então chupa, ô Ené. Ené, meu nome é Enéas. Chupa, mané. Toma traulitada onde? Vai até o finalzinho pra você, ó. Vai até o finalzinho. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Ó, um, dois, três. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, mané. Chupa. Ah, como eu tô nojento, Enéas. Por que não atendeu essa porra do telefone, porra? Chupa, mané! Ai, ai, ai, ai. Olha, daqui a pouquinho o Bar. Tem gol, ter... viu, Sombra? Tem gol! Do Verdão? Tem gol. Do Verdão? Não. Do Corinthians, 1-0, gol do Guerreiro. Coitado da Penapolense. Ah, mas vem cá, o Corinthians joga terça. Mano. É. Hã? Joga hoje não. Joga terça. Então, assim, dia joga não. Hoje, joga no domingo. São quatro jogos em oito dias. É porque tava atrasado os jogos. Porra, não interessa, é ridículo. A vergonha. Mas e deve jogar final de semana. Joga. Domênico, esse não atendeu. Pega dia 29 pra atender. Esse aí não atendeu, mas a produção vai tentar ligar pra outro. Mais uma, vai tentar ligar pra outro. Vamos lá, vamos. Mais um ouvinte indicado por algum amigo. É por algum amigo palmeirense. Vamos ver quem que vai ser. O... Um amigo palmeirense, não. Sim, é indicado amigo por um São Paulino. Ah, não. Sim, não pro Palmeiras. Sim, não. Entendi. Vamos ver, Dodô. Vamos ver. Isso, olha isso. Pior que ainda tem que fazer esse papel aqui. Profissional. É, isso que é profissional, acima de tudo. É. Vamos ver. Produção tem 2-0 Corinthians. Já? Já? Que é porra é essa? Penapolense. Coitado da Penapolense. Coitado dos caras, velho. Campeonato Paulista, gol de Iago, zagueiro. depois, pô. Já foi, começou agora. Ontem começou o Palmeiras. É, alô? Oi. É, Newton? Oi. É, tudo bem, Newton? Quem tá falando? É, não, eu liguei pra você, pra um número que eu vi aqui. Eu queria uma informação. Você pode me dar uma informação, por favor? Alô, Newton? Puta, o cara desligou, que desgraçado. De mau humor. De mau humor. Liga de novo pra esse cara aí, liga aí, liga aí. Liga que eu vou mandar de uma maltratou, vez só pra ele agora. Já que não maltratou o velhinho. Maltratou o velhinho. De maldade, velho. Ah, mas os negros ficam espertão. É, mas isso é pra pagar, porque ontem, ontem o Palmeiras maltratou o Rogério Ceni. É, também. O velhinho. Mas vamos lá. Eu já vou, pro negocinho, peraí. Coitado, Delivery. Vamos ver lá. Ele falou que o cara mais, é mais chato que ele conhece. Se não atender, deixa aí. Colocou o cara mais chato. Nossa, o Paulinho mais chato que eu conheço, o cara colocou ali. Ó. Minha Mota? Você não ligou pro Mota, não? Vai. Vai, o Mota é burro, cara. Vai. Vai ver o telefone, acho que não vai entender, não. Vai achar que é o velho de novo. Vou deixar recado. Se não atender, vai ficar igual o outro. O que aconteceu? Qual a chamada que você tem para a minha parte de mensagem? Vai ouvir tanto, velho. Eu só posso o sinal. Vai. Ah, vai. De quem é o telefone? Já tá valendo? Ô, Guin. O apelido teu é Guin, né? É de pinguim. Ô, mané, chupa! Chupa, seu mané! Toma trauritada, eu liguei antes, aí você não atendeu? Ficou com medo do quê? Chupa de ontem, viu? Um, dois, três, chupa! Falou que você é o mais chato São Paulino aqui, meu amigo Marcelo Tancredi. É o Estádio 97, mandando um chupa delivery gostoso pra você. Chupa, seu mané! Tem que atender o telefone pra ouvir no ar, viu? Por que que você não atendeu? Então agora vai ficar ouvindo até o final. Porque pra pagar mensagem tem que ficar ouvindo. Ficar ouvindo, ficar ouvindo, fica chato. Então chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Atendeu, mas não atendeu. Então chupa, chupa, chupa, chupa. Vai ficar ouvindo, chupa. Chupa. Você não é chato e fica enchendo o saco de todo mundo? Agora chupa, seu mané. Chupa que nós estamos nojento hoje. Um, dois, três, chupa. Cadê o Rogério Ceni, porra? Chupa, seu mané. Chupa. Chupa, chupa, chupa, chupa. Vai. Gostou da trolitada ontem, ó? Guin. Mas que porra de apelido desse Guin? Pinguim? Ô, pinguim, vai pro inferno, vai lamber sabão lá na Antártida, velho. Ai, te catar você, por que que não atendeu o telefone? Tava louco pra falar... Delivery. Aê, mané. Ai, que crueldade, que crueldade. O pior é que ainda tem que fazer esse papel aqui. Meu Deus do céu. Fica ligando pro São Paulinos aqui, meu Deus. Vamos correr. Muito bem, vamos a mais ouvintes? Vamos, tá legal esse negócio. Mas não quer ligar pra outro? Não, vou ligar pra outro aí. Mas antes o Benjamin vai falar da BV Financeira. Liga pro Ronaldinho. Pô, pode falar. É, Ronaldinho, coitado. Oba. Oi? Não dá pra ligar pro trouxa de outro número, ele vai cair. Tô te falando que ele vai cair. É um motinha? É. Eu agora conheço, legal, hein? Eu conheço. Outro número, ele cai. Ele vai ligar daqui. Não tem o número privado aí, não? Ele cai. Mas aqui apareceu o celular qualquer. Você lembra aquela vez do zoológico que ele ficou bravo comigo, Dudu? Lembro, esse foi do leão, né? É. Meu Deus. Olha só, amigão, você tá pensando em comprar ou trocar sua carro, seu carro, seu modo, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando e mais. Tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Cone do silêncio, só um segundo. Cone do silêncio? Cone do silêncio. É, um segundo. É emergência, emergência, emergência. Estamos de volta. Vocês não imaginam as coisas que foram discutidas durante o Cone do Silêncio, viu? Meu Deus do céu. E não tenha dúvida que o ouvinte vai gostar. Ah, vou falar agora do Sem Parar, essa santa ajuda no dia a dia, para economizar tempo, facilitar os pagamentos. Por exemplo, sabe quando você vai no shopping e depois das compras ainda tem que procurar um caixa para validar o seu ticket? E ainda por cima tem que pegar fila? Com o Sem Parar, isso é passado. Com o Sem Parar, você não precisa pegar ticket nem pegar fila para pagar. O Sem Parar é o primeiro sistema de cobrança automática do Brasil. Você usa o Sem Parar em shoppings, estacionamentos, aeroportos e agora... também para abastecer nos postos Shell e para pedir e pagar o táxi. Você ainda não tem o aplicativo do Sem Parar? Baixe agora mesmo, é grátis. E com ele, você encontra os estacionamentos, postos e todos os lugares onde você pode usar o Sem Parar. Vamos trazer mais ouvintes no ar? O telefone é o 3284-7097, 3284-7097. Esse é o Estádio 97, lembrando, hein, você ligando para cá, também pode se inscrever para o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. É muito legal. Serão 120 participantes. Primeiro prêmio, uma viagem para a Punta. É. Segundo prêmio, um pacote para o resort do Estádio 97. E todos os três primeiros ganharão também o direito de serem estranhos no ninho aqui no Estádio 97. Aliás, quanto terminou o jogo do Brasil, mano? 3-1. Chupa, mano, e o Dunga é do cacete, viu, mano? Ah, nossa. O Dunga ganhou da Argentina. Calma, ganhou, calma. Jogou com todo mundo e ganhou. Calma. Parabéns pro Dunga e chupa, hoje, mano. Hein? Mas não adianta ganhar, né? Amistoso e tomar 7. Aqui valia 98, patrão. Bom, Dunga. Aqui valia era 98, nosso cego. Bom, Dunga. Ah, te catar. Cambado de nosso cego. Dunga é bom. Abanou pra seleção brasileira. Opa, irmão. Dunga é bom, Dunga é bom. Ah, é, nossa, top. Sei não, viu? Meu Deus do céu. Eu quero ver Copa do Mundo. Viva o Dunga. Ah, então, você trocaria, Domênico Gato, não. A vitória de hoje pela da final da Copa do Mundo? Mas ninguém tá falando isso. Não trocaria 10 vitórias de hoje. Mas ganhou o que hoje? Mas ninguém tá falando isso. Quando eu falo, Portugal, que a seleção brasileira hoje não é mais respeitada, velho, não é pelo simples fato de ter jogado com a França hoje vencido. Mas hoje foi legal. Se dane. Mas hoje foi legal. Hoje a seleção brasileira só tem um nome de respeito que é o Neymar. O resto é tudo jogador de clube. Hoje foi legal porque recupera um pouco jornal lá da França. Ah, nossa, recupera. Teve um jornal da França. Depois tomar 7 da Alemanha. Colocou a equipe, colocou lá, os achei alemães acho tirando um sarrinho lá do Brasil de 7-1. É, então chupa eles lá também. Quem mandou? Ô, animal, sou eu, tudo bem? Tudo bem. Ô, Motinha, você tá de sacanagem, eu não tô no ar agora, eu saí. É. Ô, cara, a gente combina um negócio, o São Paulo... O que perde... que combinou? Não, eu não tinha te falado, eu tô falando sério. Eu saí do estúdio agora, na puta de uma sacanagem, nós combinamos, São Paulo perdeu ontem. Oh, você tem que vir fazer o programa, você tá louco, cara? Ô, tonto, eu fui escalado pra trabalhar na rua, você quer que eu faça o que eu faço com o Sombra? Ah, não, não é verdade não, porque eu fui falar com o Sombra agora, antes do programa, eu falei, Sombra, é um brincalhão que o Motinha não veio. Pô, você tá louco, Mota? Mas saiu a escala que eu posso fazer, filho, eu sou profissional. Não, você não é profissional, não. É uma puta sacanagem. Tem um monte de gente assistindo o programa. Tem um monte de gente. Pode falar, você é um merda, mano. Porque o que você fez hoje só prova que você é um merda, tá certo? Porque se eu tivesse no ar, eu ia falar a mesma coisa pra você. Comigo então, você. Eu vou falar amanhã, Toto. Amanhã você vem. Eu venho, eu venho. E aí tem mais. Com você. E com você. Eu vou pra Maresia, sim? E com você eu não brinco mais. Você, eu vou falar assim. Você é um merda porque era pra você estar aqui no programa. Você não pensa, pensa no programa, Motinha. Tá então certo? Vai lá na diretoria e fala. Você, vou mesmo na diretoria amanhã. Ele desligou. Liga de novo. Ele não sabia que tava no ar. Vai, liga de novo. Não, já foi. Meu, ele não, não liga pra falar que foi no. O Mota se destempera com uma facilidade. Acabou, continua é certo. Ele é mal educado. Ele se destempera rápido, né, velho? Ah, não acredito que ele não sabia que dá lá, não é possível, velho. São 7h53, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Vamos, último ouvinte da noite. Não pode ser, não pode ser. O telefone é o 3284. Não pode ser. Segue. Tô te falando, cara. Nada. Como ele perde a linha, né, velho? Domênico, pra ele aprender a tomar refrigerante de canudinho foi um problema, cara. E até hoje, se ele andar, ele não consegue ter uma outra. Não sabe amarrar o tênis até hoje. É. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. Tudo bem, Dodô? Tudo bem? Quem é? Tudo. Quem é? É Eduardo. Ô, Eduardo, tranquilo, velho? Tranquilo, na luta, né? Como... Na buta, não? Na luta. Ah, tá. Eduardo o quê? É Eduardo Amaral Fernandes. Fernandes, quantos anos você tem? 32. E o bairro que você mora, qual é? Parque do Chaves. Ah, pô, aí é bom, hein, mano? Fala aí, velho. Aí é nóis, Zona Norte, querida. É isso aí. Já tá chovendo bala aí. Vocês aqui no prédio. Não entendi, não entendi. Eu tô trabalhando no prédio aqui do lado de vocês. Você é porteiro? Não, não sou porteiro, não. O que você faz? Contador? Isso. E até quando que vai a entrega do imposto de renda? Até a final de abril. É, 30 de abril. Ah, então ainda tem tempo. Você tem tempo. Como é que você tá hoje? Tá feliz? Em março ainda. Tá nojento? Como é que você tá? Hã? Tô triste, né? Chupa! Então chupa! Olha como eu tô triste também! Tô triste demais, viu? Acontece. Hã? Acontece, né? Teste? Acontece. Acontece. Ah, né? Acontece. Não é corriqueiro, mas acontece. Acontece. É. Graças a Deus que acontece, né? É claro. Pequeno, às vezes acontece mesmo. Deixa eu falar uma coisa, cara. Muitos São Paulinos gostariam de ter esse espaço hoje pra poder falar... O que pensam a respeito dessa situação do São Paulo? Aproveita, você tem 3 minutos para falar. É, infelizmente isso aí é gestão do Juvenal Juvencio, né? E eles tentaram melhorar, fazendo coisas diferentes, fazendo o que ele não fez na gestão dele, né? Mas continua a mesma coisa, sabe? Precisa ficar atrapalhado na decisão do que precisa melhorar o time, não tem o time na mão, aí fica difícil, entendeu? Eu entendo que alguns jogadores realmente foram contratados na gestão do Juvenal. Tudo bem. Não, mas não é culpa dele, não. Mas vem cá, meu. O Juvenal não dá treino. O Juvenal ele não tá lá mais, Sombra. E outra. O Juvenal não tá lá mais. E outra, os jogadores que foram contratados, o Muricy pediu e falou que tava satisfeito com o que recebeu. E outra, a eleição foi quando, Sombra? Hã? A eleição foi quando? Em abril. Vai fazer agora? Agora? Agora no fim de abril vai fazer um ano que o Juvenal, sinceramente... Tudo bem, tiveram rusgas, queixas, brigas... Briga. Essas mas... brigas aí atrapalham o time também, atrapalha a concentração do time, o clima do time, entendeu? Aí fica ruim também. Quando o resultado não vem, mas eu concordo sobre certo aspecto, que essas coisas, às vezes acabam sobrando Enem, mas é dos seus 5%, seus 10%. Exatamente. O Corinthians lá, nego, não recebe direito de imagem há 5 meses. Joga dia sim, dia não e corre pra cacete. Você entendeu? O Santos Futebol Clube tá pior que o Corinthians na situação. Devia pra floricultura, lembra? Exatamente. Mas quando pegou o São Paulo, deu um baile. E deu um baile no Palmeiras, não tão baile, mas ganhou bem do Palmeiras... Entendeu? Lá na Vila Belmiro, lá em Santos. Entendi. Então, assim, cara, quer mais problema político do que vive, por exemplo, o Santos? Quer mais problema administrativo que vive o Santos? O Santos demitiu o técnico agora, o cara não tinha feito nada de errado, demitiu. O Corinthians deve pro Ralf um dinheirão, velho. O Ralf? Mais de 2 milhões. Deve um dinheirão pro Ralf. Exatamente. O técnico nesse caso aí perdeu a mão do time. O Palmeiras vinha naquele momento de, tipo, de ainda tentar se confirmar. O Domênico um dia antes. Com certeza. O Domênico ontem não acreditava. Mesmo assim, Sombra, ainda tô meio, ainda quero ver. Rafael Marques fez 2 gols e é ruim. Mas eu quero ver ainda. O Domênico ontem acreditava como torcedor, mas racionalmente... 1-0, falei. Falava assim, ó, complicado, não sei. O Palmeiras até agora não jogou bem. Criticava o Osvaldo. Você entendeu? E nunca o Palmeiras... O Domênico entraria aqui no ar e falaria, não, hoje perde ou empata. Porque o Domênico é o cara que ele torce, é ferrenho, né? E ele vai apostar na vitória do Palmeiras. Foi muito, mas muito mais do que ele esperava. Ele nunca falaria ontem, o Domênico não falou 3-0 Palmeiras. Não, em momento nenhum ele falou isso. Olha, repare, se você pegar, eu falei 1-0, gol de falta do Robinho ainda. Achei que ia ser um negócio mais difícil e tal. Mesmo porque o momento... Exatamente, porque o momento do São Paulo é ruim e do Palmeiras também não era bom. Então acho que não adianta você ficar apostando em coisas que você... E ó, tem muito comentarista que se queimou aí, hein? Tem muito comentarista que achou uma coisa. Não, tudo bem. Não tô dizendo com relação a um que falou que ia ser goleada de um outro time. Tem cara que torce, com relação à mesma opinião que nós tivemos aqui, Sombra. Mas tem muita opinião que é pra gerar polêmica. Não, a mesma opinião que nós tínhamos aqui. Ah, é difícil. Tinha muitos jornalistas falando que tem que ser. Eu e você dizemos que o Rafael Marques ontem não sabia matar uma bola. Aí o cara vai no jogo e vê, o cara batendo aquele golaço. E eu falo, o Portugal também não sabe nada. Que a gente falou ontem. Mas, amigão. E outra, esse cara que falou é uma besta também, né? Que ia ganhar de goleada. Ah, mas não entende nada, né? Deixa pra lá. Cada deixa um pra lá. Faz jornalismo. Amigão, olha, um abraço pra você. Infelizmente, você foi o último da noite. Fala, diga. É, como é que faz pra participar aí do pôquer aí? Você tem que dizer aqui se você quer que carta do baralho você quer, do começo ao fim, do meio, do começo ou do fim do baralho. A carta. É só isso. E você já vai estar inscrito. Tá, eu quero o valete. Não. Escolhe uma do começo, do meio e do fim. O Sombra vai tirar a carta e já te fala. 3-0 Corinthians. Eu tenho aqui um monte do baralho. Você tem que dizer que é que eu puxe de onde? Do começo? Ah, tá, desculpa. Do meio. Do meio do baralho. Vamos tirar uma carta do meio do baralho. 5 de copas. Você tirou os 5 de copas. Segundo voto é 5 de coraçõezinhos. Você tem que dar 5 quilos de alimentos não perecíveis para garantir a sua participação no segundo torneio de pôquer. A produção vai falar com você fora do ar o torneio que vai acontecer no dia 15 de maio no H2 Clube, tá bom? Ok, muito obrigado aí, boa noite pra todos, hein? Falou, cara, valeu, cara. Pelo menos, nosso time perdeu, tamo aí numa maré danada aí, mas você conseguiu a sua inscrição. Muito obrigado. Tá bom? Fica na linha, não desligue. Abraço. Falou. Abraço, valeu. É isso aí, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97, no oferecimento do Grupo Ester, um nome construído com história. BV, pensando em trocar de carro? Acesse